ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e, depois do sucesso impactante e bilionário de Wolverine, de, mais uma vez eu errando, né? De Deadpool e Wolverine, agora sim voltamos a falar sobre Wolverine e seus 50 anos, um podcast que a gente começou já numa fase das primeiras histórias dele como o Caolho, né? No nosso primeiro podcast, que foi um sucesso de visualizações. Não demoramos nem um pouco agora para retomar uma fase que eu admiro bastante, de um autor que me surpreendeu, porque basicamente, vamos dizer que é o debut dele na Marvel para super-heróis, né? Porque até então só tinha o quê? G.I. Joe? É uma coisa mais relevante. Estamos falando sobre aqui sobre o Wolverine de Larry Hama e uma série de outros artistas que vão acompanhar ele aqui nesse podcast. Nesses podcasts, porque vamos dividir em duas partes, né? E pra me acompanhar nessa missão árdua aqui, porém prazerosa, estão... Bom, aqui é o Felga e realmente essa fase é bem legal de se divertida de ler. Aqui é o Paulo. Isso aqui é um mero prelúdio pra fase do Sem Nariz, que é o que realmente importa. É pra ser do contra. Só pode, não tem outro motivo não. E pra nos acompanhar... o nosso convidado. E aqui é o Felipe. Foi fantástico poder reler essa fase que eu li durante a minha infância. Eu acredito, assim, que a maioria de nós aqui é... tem vamos lá, perto dos 40, mas... acho que Paulo talvez esteja o mais novo aqui, penso eu, né? Talvez não tenha lido alguma dessas fases aqui do começo na... quando era... eu já era adolescente, né? Já tava rumando ali pra faculdade. Muito provavelmente quando chegou isso aqui no Brasil. Tava no terceiro ano, alguma coisa desse tipo. É uma fase que surpreende bastante, porque Wolverine até então, quando a gente viu no momento anterior, ele tinha ganhado sua revista mensal pra ser um personagem isolado, né? Os X-Men estavam mortos, eles precisavam contar mais histórias do Wolverine, mas o Wolverine não podia se anunciar como vivo, né? Então inventou aquela história do Caolho, boa parte dessas histórias, daquelas histórias que falamos, gira em torno disso, mas chegou um momento em que caminhamos aí para o auge dos X-Men via Jim Lee via Rob Liefeld, aquela fase que os artistas estavam sobressaindo muito mais dessa vez do que o próprio roteirista, o que criou depois umas certas indisposições, e já ia ter aquela reformulação de que os X-Men iam voltar dos mortos, entre aspas, né? E não tinha mais justificativa pro Caolho estar escondido lá, ou das pessoas não associarem que aquele cara de garras com tapa-olho era o Wolverine. Então Larry Hama acaba entrando nessa história aqui e, pra minha surpresa, fica por muito tempo, né? Tempo suficiente pra não caber num podcast. É nossa meta falar sobre as principais fases do Wolverine aqui nesses 50 anos que ele faz, mas não dava pra falar sobre Larry Hama num podcast só. Então a gente vai falar mais ou menos umas 40 edições aqui e continua... um pouco mais de 40 edições no podcast que vem logo em seguida, tá? E sem delongas aqui, a gente tem muita coisa pra falar, a gente só vai citar os principais eventos, os detalhes, se divertir com as cenas engraçadas, ressaltar o que cada um lembra com muita alegria desse momento, ou que a gente releu agora e falou, caramba, como isso aqui saiu, e tem uma memória afetiva sobre isso, né? E, então, vamos lá, né? Wolverine 31 é o debut do Larry Hama aí, com o personagem, e vem muito bem acompanhado, ele vem com o Mark Silvestre, que vai se encaminhando pro auge da carreira ali. A Mark Silvestre já era, pra mim, né, um excelente desenhista dos X-Men, marcado pela essa fase australiana. Mas, claro, quando entrou o Jim Lee tomando a revista mensal, virou uma grande estrela demais, então o Mark Silvestre foi realocado pra um segundo escalão aí. Mas nem por isso menos importante, porque, como até conversei com os meninos aqui, muitas dessas histórias da revista mensal do Wolverine, que a gente vai citar aqui algumas delas hoje, pra mim chegou a ser melhores em conteúdo do que algumas coisas que estavam saindo na revista mensal dos X-Men nessa época. E a primeira coisa que o Larry Hama precisava fazer é criar uma ponte entre o que tinha sido feito até então pelos outros roteiristas, incluindo o Claremont, incluindo o Peter Davis, a Joe Duff, né? Pra essa nova fase que ele iria se encaminhar e transformar o Wolverine também praticamente num herói e não num pistoleiro noir, como era a fase anterior. Então esse primeiro arco que a gente vai falar aqui é justamente ainda em Madripoor, ainda com aqueles personagens que a gente havia citado lá, né? Da Tigre, do príncipe de Madripoor, e fazendo até uma grande virada ali na trama, mudando os poderes locais, né? E pra causar esse alvoroço todo, o Larry Hama traz um grupo novo da Yakuza, que chega com tudo pra fazer uma oferta inegável pro príncipe, né? Mas querendo se aproveitar da situação de que pegar um recurso natural que só existiria, entre aspas, né? Nas selvas da ilha de Madripoor, que era um macaco-aranha madriporiano, em que acho que na glândula, era não era hipoadrenal, era alguma coisa assim, numa parte da região, o hipocampo, sei lá, do cérebro do macaco, eles iriam extrair isso e iam criar uma droga muito louca, que eles batizaram lá de Thunderbolt, né? Não tinha menção no grupo na época ainda aí. E essa droga até vinha meio que caracterizada por ser um raiozinho elétrico, né? E por aí vai. E aí traz esse personagem novo, esse cara da Yakuza novo, um grupo de assassinos novos, né? Um deles se destacando, uma menina que a gente vai ver uma extensão da história dela mais pra frente, que seria a Reiko, uma especialista em envenenamentos. E aí, deixa eu tentar me lembrar o nome do Lorde do Crime lá, era Daikumo, né? E tinha uma série de outros assassinos lá do clã lá. O outro lá, que era o Goro, também era um outro assassino da Yakuza, né? Tinha uns assassinos lá que tinham as tatuagens que os três juntos formavam um dragão, né? Enfim. Vários personagens que poderiam ser comuns, mas na arte do Mark Silvestre com o Larry Hama, eles criaram uma característica própria com poucas palavras, com pouco tempo de tela, né? Pouco tempo de tela, pouco tempo de quadrinho. E aí temos uma história curta, mas muito divertida, em que vai ser a despedida do Logan de Madripoor e do Caolho, né? E de alguns personagens que a gente vai ver mais. Eu nem sei, acho que em algum pequeno momento dão um adeus aí pro tio da Karma, né? Acho que ele aparece só pra dizer, ó, agora virei meio que um subalterno do subalterno mesmo. A Tigre também já mostra que não é mais aquela preferida lá do príncipe. E acho que aparece também o piloto lá, né? O Art Corrigan, só pra dar o seu pequeno adeus. Três partes. Divertido, bacana, mostra que o clima do roteiro é outro, sai um pouco daquela linha mais noir e parece mais uma linha, sei lá, Guerreiros do Bairro Proibido, né? Aquele Aventureiros do Bairro Proibido, né? Tem esse clima aí. Esse arco, bem como o Converto tá dizendo, tem um clima mais de ação, e justamente por conta da arte do Silvestre, se destacam muito as cenas de luta, e é interessante porque isso tá entrelaçado com o trama, porque os adversários realmente fazem um fator de cor do Wolverine e terem um trabalho do E comparado com hoje em dia, beleza, a gente tem uma noção que o fator de cura atual do Wolverine é quase de um semideus. O dessa época realmente soa como algo um pouco mais realista, né? O Wolverine se cansa, precisa de um tempo para se curar, e diz que está se sentindo sobrecarregado, ele tem pesadelos quando se sente fadiga, por exemplo, durante a história. Mas a história também não é só sobre isso, ela é também para representar a temática da Yakuza em si, que é muito interessante a forma que ele coloca. Principalmente, ele vai entrelaçando o tema do Japão, uma temática atual nesse período, que era o Madripoor. Né? O Japão sempre teve uma inter-relação muito próxima com o Wolverine, que é uma temática de honra. Então, todos esses elementos fazem parte dessa trama muito bem elaborada e bem conduzida. Então, uma coisa que dá pra perceber, né, com o Larry Hama e com o Mark Silvestre, até a gente tava comentando, a trama ganhou níveis mais cinematográficos, né? Parece que a gente tá vendo um roteiro de filme agora, e muito mais até... Não, vamos dizer assim, não é que as histórias anteriores eram paradas e tal, mas num ritmo muito acelerado, né? Era um filme preto e branco, noir. O verso adiantou a mim, eu ia dizer que trocou o cinema noir pelo cinema de ação dos anos 80. Isso, pronto, é isso. É exatamente isso, e você vê várias e várias, bem pra frente, tal, várias referências, não só ao cinema dos anos 80, mas ao cinema de ação dos anos 90, né? Parece que as histórias estavam sendo formatadas pensando em virar filme. A gente até comentou que algumas histórias, por exemplo, um arco que a gente vai falar mais pra frente, caberia nisso. E aqui, então, é a mesma coisa. E assim, apresenta alguns personagens que a gente vai, que vão voltar. Por exemplo, a Reiko, ela tem um papel muito importante lá na frente, que ela acaba... Wolverine meio que acaba salvando ela, né? Acho que a Reiko, se eu não me engano, é a deficiente visual e tal. A Wolverine acaba ajudando ela. E aí depois, mais pra frente, né? O Rama vai... Diretamente, né? De forma mais recorrente. O Wolverine mata o tal de um dos assassinos lá, que é o Doug, sei lá, que maltratava até ela e tal. Mas que ela tinha uma dívida de vida com esse cara. Aí Wolverine, quando mata esse cara, aí você... Não precisa nem brigar comigo, não vou brigar com você. Você matou o cara a quem eu devia a minha vida lá, e agora eu te agradeço que eu tô livre. Então, eu, na verdade, vou até fazer de tudo pro seu bem, né? Pra... Como se fosse você ser uma dívida de honra com você também agora. Então ela meio que trocou a subordinação dela, né? A Wolverine tava nem aí. Houve uma subrogação, como a gente fala no direito. Uma dívida, né? Uma dívida de um então, cara que era um bandido. Honra, né? Quando a dívida troca de um credor para outro, ele chama de subrogação. Então houve uma subrogação, dívida de honra aí. Só que o Wolverine tava nem aí de cobrar isso. Então, na cabeça dela, ela é que ia pagar de algum jeito pro futuro e retornará. Sim. Vamos colocar assim. E traz um elemento que acaba sendo bastante recorrente nas histórias do Wolverine, que é a máfia japonesa, e logo na sequência é o Tentáculo, né? O Tentáculo acaba também, acho que se eu não me engano, já dá as caras nessa primeira história. Então você acaba trazendo certos elementos que acabaram ficando permanentes com o personagem, né? Então é isso, acho que ela ganhou mais essa dinâmica agora, né? Como o Paulo falou, trocou o cinema noir pelo cinema puro de ação, né? Basicamente é isso mesmo. Se a gente for até olhar pelo Guy Joe do Larry Rama, ele faz... É o estilo de história que ele escreve. Ele é aquele cara operário que fica muitos anos escrevendo as histórias, que não faz nenhuma grande revolução no personagem, e fica lá fazendo seu feijão de arroz mensal mais direitinho. Mas ele é um escritor bem específico, justamente. Os protagonistas dele são heróis de ação no final dos anos 80 e início dos 90. E por isso que talvez ele tenha se encaixado tão bem com o Wolverine, que é o que ele escreve, principalmente. Como a gente mencionou antes, ele... O governo pode até me corrigir aqui. Antes ele era o desenhista, era arte finalista. Aí alguém viu lá que ele gostava muito de armas, era um maluco que ia com arma pro escritório da Marvel. Aí, você quer escrever J.J. uns bonequinhos aqui. Aí o cara criou todo um lore que tem hoje, acho que 300 edições de coisa que ele criou. Ele não ganha hoje nenhum royalty em cima disso. Pois é. Nos ônibus, né? É uma coisa bem recente disso aí. Mas é isso que o Paulo falou. Ele era desenhista. A gente teve até uns podcasts recentes falando sobre o desenho dele, não foi? Do Punho de Ferro. E a gente vai ver que tem um personagem daqui a pouco que vai aparecer, que também vem do lore dele no Demolidor, que ele também chegou a ser desenhista do Demolidor. Não era um grande desenhista, vale ressaltar. Ele se deu melhor e surpreendeu bastante até como roteirista. Pois é, ele, como eu tava falando, ele era o freak de armas, o Dwight lá do lugar. Aí um belo dia lá, você quer escrever esse bonequinho aqui? Ele foi escrevendo, fez sucesso. Aí quando precisaram de alguém pra escrever as histórias do Wolverine, porque convenhamos que depois que Claremont saiu, a revista ficou rodando em falso enquanto procurava um roteirista que ficasse permanentemente. Por isso que a gente ia ver a arco de seis partes, que não era uma coisa usual naquela época, a gente tá falando do final dos anos 80, e principalmente essa rotatividade maior. Quando ele entrou, talvez a ideia fosse que fazer um teste. E gostaram e você continua. E ele continuou quase uns 100 edições agora, depois disso. Na verdade, ficou até a edição 110, mas ele deve ter ficado umas 80 edições aí, Paulo. Mas, enfim, prosseguindo aí, porque a gente não pode perder muito tempo. Passar desse arco de Madripoor, que é realmente uma despedida, acho que talvez só mais lá pro outro podcast, que a gente vai voltar aí pelas redondezas de Madripoor de novo, mas não quer dizer que alguns personagens daí dão volte, né? A história segue pra o que poderia ser um filler, mas nada é totalmente assim, à toa aí na história do Larry Hama, né? Então tem uma historinha curta, chamada Caçador das Sombras, né? E traz uma figura, não sei se é mitológica, mas a princípio ele canta como se fosse mitológica, né? Que é como se fosse um lobisomem albino, não é um lobisomem zombie, que eu nunca vi o bicho se destransformar. Mas é um tipo um lobo gigante, bípede, branco, que... Por um momento, me lembrou o Wendigo, né? Então, por um momento, poderia parecer o Wendigo, mas o Wendigo é mais perto, sei lá, de um pé grande. E esse aqui é muito mais lobo mesmo, né? Sim, sim. À que a história vai avançando, a gente até sabe que ele ganha um outro apelido aí, como se fosse filhotinho, alguma coisa assim, né? Não sei... A última versão que eu li foi eu li o original. Então, algumas coisas eu posso até estar traduzindo diferente do que a Panini ou o que a Abril falaram, tá? E aí mescla um pouco aquela origem do Wolverine mais jovem, que era aquele Wolverine que se perdeu nas matas lá do Canadá, de Alberta, sei lá, por ali, por aquelas bandas de lá. Meio que corroborando essa versão aí. Então, a princípio, a gente tem que interpretar de alguma maneira que um Wolverine jovem não vai fazer muito sentido depois, né? Nas fases futuras aí, pós o minisséries aí de origem do Wolverine. Mas teria esse Wolverine jovem que teria entrado em contato e salvado essa criatura quando era muito novo. E meio que essa criatura realmente ficou também muito agradecida, assim como a Reiko, pelo Wolverine, meio que num novo encontro com o Wolverine enquanto ela era caçada, né? Vamos colocar assim. O Wolverine é reconhecido por essa criatura e os dois se reconhecem ali, um ajuda o outro na situação. E tem um caçador misterioso aí atrás dessa criatura aí. Vocês sabem como é o histórico do Wolverine com caçadores contra criaturas selvagens da floresta, como é que é, né? Esse arco, ou história, me surpreendeu bastante, porque na minha memória, era como o Coveiro estava dizendo, era assim, muita importância, só que ela é muito interessante porque ela toca um elemento que vai ser muito comum, que é em relação às memórias do Wolverine. Então, assim, não é só o caçador que se lembra, o caçador das sombras, né, o lobo, lembra do Wolverine, né? Um dos caras que ajuda o Wolverine a caçar esse assassino, né, o caçador da vez, ele também já conheceu o Wolverine no passado. O Wolverine não lembra. Esse é um dos pontos muito importantes na história, porque você fica na história inteira, assim como o Wolverine, falando quem é esse, de onde que eu conheci esse cara. Afinal... Eles eram guardas locais? Era um guarda, mas ele conheceu o Wolverine, né? na época da guerra, né? Mais novo, que, coitado, logo foi embora. E esse mais velho conhecia ele do alistamento militar lá na guerra, não sei qual guerra. Mas aí que tá, o Wolverine, ele só lembra na última quadra. E surpreende, porque é como se fosse ali, a partir desse momento, destravar, ou pelo menos o Wolverine começa a interessar em memórias. E é claro, né, o Larry Hama, com seu conhecimento de armas, na hora em que as armas são usadas mortífera e de jeito, porque para aquele caçador alvejar naquela distância, pô, fenomenal. Acho que o ponto que o Felipe tocou, que é bem interessante, é isso mesmo, né? Essa questão da memória é algo que praticamente é recorrente por todo o run, né, por toda a etapa que o Larry Hama, né, está, né? Aliás, é uma trama que fica extremamente recorrente quando a gente fala de Wolverine nessa questão da memória, né? E realmente, depois esse personagem, o Hunter of Darkness, né? O Caçador da Escuridão, né? Vai até ser um personagem um tanto quanto recorrente nessa primeira fase, né? Inclusive depois, né? Acho que a filha do guarda mais velho, acho que volta pra tentar se vingar do Wolverine lá numa história um pouquinho mais na frente aí e tal, porque ela meio que responsabiliza o Wolverine pela morte do pai. Mas é isso, é uma história, parece meio fora, mas ela traz alguns elementos que vão acabar sendo recorrentes. Mas continua sendo uma boa história de ação, né? Um bom thriller, né? Uma história de perseguição, assim, né? Que, aliás, tem bastante filme nessa linha, vamos dizer assim, da polícia caçando alguém, né? Floresta dentro e tal, e tem todos esses elementos, né? Emendamos aí com mais um arco agora, com a edição 35 a 37, e vamos definir que isso aí seria o Cerco a Guernica. Pode parecer um título estranho, essa parte aí da viagem pra Guernica do passado, vou pedir daqui a pouco ajuda aos universitários aí, mas eu quero falar antes pra uma personagem principal, vilã, que aparece aí, que é a Lady Letton, né? Lady Deathstrike, no original em inglês. Contextualizando aí, ela é uma personagem que a gente não imagina, mas foi criada pelo Larry Rama, não aqui, mas como desenhista, na fase do Dennis O'Neill com o Demolidor. Porque a primeira ligação dela no universo da Marvel tá relacionada com o pai dela, que seria o Kenji Oyama, que teria desenvolvido a técnica de manipular o adamantium, né? De tornar o adamantium, sei lá, líquido, alguma coisa tipo, pra forjar armas, alguma coisa desse tipo. Então tem a ligação com aquela origem dos ossos do mercenário, o acredito Green. Eu, né? E esse Kenji Oyama, eu acho que ele atende pelo nome de... Lorde Vento Dark Negro. Wind, Lorde Vento Negro, exatamente. No original, Vento Negro. Então ele é toda a motivação da Yuriko, que era muito nova, então da primeira vez que aparece ele é morto, né? Pra se vingar das pessoas que se aproveitaram do recurso do pai dela, no caso, de manipular o adamantium, de forjar o adamantium, né? Manipular o adamantium líquido, por aí vai. E aí o que acontece? Uma dessas coisas que ela acha que é um absurdo é o Wolverine ser uma arma X que foi criada e foi o símbolo mor do roubo, do verdadeiro trunfo do pai dela, que é fazer isso, né? E aí tudo isso se liga à origem dela como Lady Deathstrike, né? Lady Leto, que tá ligada justamente ao Pierce, né? O Donald Pierce, que era rei branco do... Nesta época, né? Rei branco do Clube do Inferno. Tava naquele auge na fase australiana de ser o grande vilão dos X-Men, de tá criando os carniceiros, de ter se associado com a Espiral. A Espiral ainda vai aparecer, aprontar um pouquinho aqui nessas histórias também do Wolverine. E a Yuriko aparece lá, se torna a única membro feminina do grupo e a mais determinada de todos, porque ela tinha essa série de vingança exclusivamente pelo Wolverine. Então aparece ali um pouco nas histórias dos X-Men, na origem dos dos carniceiros, sempre confundo o nome, né? E aparece também na primeira história de salvamento da... que tem a Jubileu, né? A Jubileu, então, tá muito ligada ali o universo Jubileu, Wolverine Jubileu, que se torna uma coadjuvante, muitas histórias do Wolverine daqui a pouco, tá envolvido nisso. E aí o Larry Rama, querendo ou não, é um dos pais dela, vamos colocar assim, né? Na época como desenhista, coloca ela aqui pra aparecer nas histórias. E aí sim, um negócio bastante confuso, né? Porque era pra transportar ela pra... Ela não sabia exatamente onde estava o Wolverine, mas queria uma localização exata. E Wolverine estava onde? Estava aqui. Ela sai perseguindo onde estava o Wolverine. Aí, em determinado momento, ela acha que está lá naquele lugar, lá no Canadá. Tava o Wolverine curtindo a vida com o amigo dele lá, o que era o Pigmeu, né? Relembrando os velhos tempos. Ela faz um uso do portal do teleporter. Do teleporter. É gateway em inglês. Só que o portal do teleporte tá meio zoado aí, né? Que aí, de repente, quando bota ela pra se encontrar com o Wolverine lá, que no meio da embarcação, que os dois estavam só de boa dentro de um barco, começa a girar com tudo quanto é lado, o coisa, vão parar. Me pergunte por quê? Provavelmente porque o Larry Rama tava lendo sobre Guernica nessa época. Vão parar da Espanha, lá no meio da Guerra Civil da Espanha. Vou pedir até pro Paulo me explicar um pouco, porque ele é o expert do assunto aí, desses elementos que aparecem de Guernica. Eu não sei de que lado, quem brigou com quem, por aí vai. Tá lá o Wolverine, o Pigmeu que virou crescidinho, que toda vez que o Pigmeu perde os poderes dele, de, em inglês é pug, sabe? Então ele, de anão, vamos dizer assim, não quero ser pejorativo, mas perde os poderes dele de anão, estranho, né? Ele fica grande, né? E tá lá, eles três, o Wolverine e Pigmeu de um lado com os rebeldes, a Lady Deathstrike do outro lado, que eu não sei quem era o outro lado. Paulo, me ajude aí, aproveite e comenta essa história, contextualize o que você puder pra ajudar nossos ouvintes também. A gente tá falando da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu de 36 a 39, que foi um dos prelúdios da Segunda Guerra Mundial, saindo no teatro europeu. O que aconteceu é que tinham dois lados, os, entre aspas, nacionalistas, que eram o lado do Franco, que estavam sendo apoiados pelos ultracatólicos, pelos nazistas alemães e pelos italianos fascistas. E do outro lado tinham os republicanos, que era quem tinha ganhado as eleições, e ninguém estava apoiando eles inicialmente, porque a Inglaterra e a França ainda estavam naquela de política do apaziguamento. Então, eles, em vez de ajudar, eles fizeram um embargo para ninguém dar arma para eles. Então, os republicanos foram... O único que ajudou os republicanos foram a União Soviética, os comunistas. E também é uma legião de voluntários de tudo quanto é gente da esquerda, de anarquista, comunista, socialistas, que eles não se gostavam entre si, mas foram lá para lutar do lado dos republicanos. Então, resumindo o que aconteceu, essa guerra foi uma proxy da Segunda Guerra Mundial. Os alemães, os italianos e os russos aproveitaram para testar suas novas armas, novos equipamentos. Quem morreu no confronto todo foram os espanhóis. E, no final, o Franco venceu. Muitas e muitas mortes. E ele se tornou o ditador da Espanha até morrer em 75, se não me engano. E pra completar, Guernica é uma cidade no País Basco que estava sendo controlada pelos republicanos. E os nacionalistas lá, o Franco, tinha pedido para que os alemães e os italianos, eles bombardeassem o lugar para destruir, só fazendo umas aspas gigantes aqui, destruir uma ponte. Ah, o que os alemães e os italianos fizeram foi terraplanar a cidade toda, matar todo mundo, explodir tudo, praticamente não deixar ninguém vivo. E muitas dessas acusações que falam sobre isso é porque era uma limpeza étnica, porque aquela era uma cidade basca. É meio complicado de explicar isso agora, mas a Espanha, na verdade, tem várias etnias e nacionalidades lá dentro, e os bascos são dos mais independentistas e que menos tem a ver com os espanhóis. Então o Franco há acusações até hoje que o Franco tem aproveitado isso pra dar um jeito nele. Guernica ficou famosa por causa do quadro do Picasso, quando ele soube das histórias do que aconteceu em Guernica. E é citado, inclusive, aqui, nessa história, ele é citado. Aí alguém fala, não, mas o que ele vai fazer aqui? Ele tá na França? Sei lá, diz que ele tá fora dali, né? O que o Picasso tem a ver com ele a história? Ele tá em Paris, ele mora em Paris. É, Paris. Ele morava em Paris nessa época, ele soube as notícias, fez o quadro que ele nomeou de Guernica e colocou numa exposição de arte hispânica que estava acontecendo em Paris. Uhum. Foi um dos primeiros retratos da guerra. O Ernest Hemingway, que estava aí, que é um dos principais escritores norte-americanos, ele também era, nessa época, ele morava na Espanha, ele trabalhou como correspondente de guerra, né? Por isso que ele aparece nessa história. E quando os fascistas estavam vencendo, ele fugiu pra Cuba, lembrando que nessa época Cuba era tipo o quintal dos Estados Unidos, e lá ele escreveu e publicou em 40 Por Quem os Sinos Dobram, que é um romance / denúncia dos massacres que aconteceram na Espanha durante essa guerra. Contextualizar a tua história, Wolverine e o Pigmeu, ele fica do lado oposto aos fascistas, hein? Os republicanos. É, os republicanos. E a Lady Deathstrike tá lá com o chefe nazista lá, o fascista, não é isso? Não, não era fascista. Era os dois, era um batalhão lá, alemão, né, Paulo? O batalhão era, que a Lady... É, e considerando que a japonesa, completaram batalhão. O eixo lá. É, exatamente, né? Achei curioso isso. Cara, eu acho essa. Acho que essa é a segunda melhor história, né? Dessa primeira parte aqui do Larry Hama, né? É, parece totalmente desconectado. Novamente, parece uma história meio fora, tal, não sei o quê, mas ela traz alguns elementos que depois ele vai acabar trabalhando. Mas é uma história divertidíssima, uma história que tem um ritmo muito bom de ação, com várias tiradas e tal. Lá, a trupe, né, que acompanha, né, o Wolverine e o Pigmeu, né, são coadjuvantes, são personagens muito bacanas. E, cara, é uma baita história de ação. E cara, só que é aquela coisa, como é que os poderes do Teleporter viraram também poderes temporários? Não faço a mínima ideia. E eu também não entendi. Eu acho, Felga, que isso é mais ou menos explicado de uma maneira porra louca total, mais pra frente, num arco que tem a ver com uma maluquice espaço-temporal que tá sendo promovida lá. Mais pra frente vai falar disso, né? Eu tenho uma teoria de que ele tinha uma mutação secundária que permitia uma vez usar esse poder e nunca mais. Talvez isso. Qualquer explicação é boa explicação, porque não tem muita. Eu também não entendi por que o Pigmeu perdeu os poderes aí nessa viagem do tempo. Né? Os poderes também não sei. Só consigo explicar que toda vez que perde os poderes, o Pigmeu deixa de ser Pigmeu. Vale ressaltar, Pigmeu é pug em inglês, além do cachorrinho, é relacionado com como se fosse um demônio pequeno, um diabrete. Mas ele é punk. É, exatamente, sei punk. Lá. Punk. O diabrete... Pug é um cachorro, P-U-G. Isso, pronto. Isso, porque Pug é... Inclusive é um personagem de Sonho de Noite de Verão. Pug e Pug é tudo a mesma coisa, tudo pequenininho e feio e estranho. Vai. Não, enfim, isso fica por tua conta. Tá? Ele ficou ofendido que tu falou mal de cachorros pequenos. Lamento, vai, Felipe. Então, vou começar pelo Pigmeu. O Pigmeu ganhou os poderes depois desse período da Segunda Guerra. Ele era um ladrão renomado, foi invadir um lugar... No meio das coisas que ele roubou, tinha um demônio, um Dijin, um desses árabes. E ele se sentiu culpado por ter libertado e meio que deu um jeito de selar esse demônio dentro dele. Esse demônio faz com que ele fique pequeno. Essa mais ou menos é a origem do Pigmeu. E aí o Wolverine nessa história fica se perguntando o tempo todo por que o Pigmeu voltou ao seu estado normal. Era realmente um cara bem alto e ele não mudou nada, né? Não perdeu o adamantium, nem nada do tipo. E uma outra coisa bem interessante nessa história, que o Coveiro começou a citar, é sobre realmente a vilã, a Yuriko. A Yuriko, ela tinha uma dívida muito grande com o pai dela. Tinha-se, justamente na época da fase do Demolidor, muito subserviente ao pai. Então, quando o pai morre, tinha um meio que sem ter motivação de viver. Aí, quando soube que o Wolverine estava utilizando, assim, digamos, ao seu bel prazer, prima do pai dela, se dedicou à vingança, à vida dela, a destruir o Wolverine. E nessa história, o Rama faz, justamente através do lance do teleporter, um jogo de memórias, assim, né? Um recorte de memórias, vida da Yuriko, né? Tanto que eles chegam até, inclusive, visitar o momento do choque do avião do pai dela. Deixa não só ela, mas o próprio pai envergonhado, porque ele foi um kamikaze que sobreviveu ao acidente. Então, parte do interesse da Yuriko é recuperar a honra da família. Então, obviamente, doentio, maluco, e destruindo a vida de outra pessoa, né? No caso, o Wolverine. Mas essa história é fantástica. A forma que os elementos, a gente imagina que não teriam nada a ver, que é Viagem no Tempo, Guernica, Wolverine e Pigmeu, é de letal, fazem, no geral, uma história bem interessante, divertida e bem humorada. A justificativa pra ela mesma é só porque eu imagino que o Rama tava lendo sobre Guernica nessa época, porque tirou da cartola, tirou do nada essa história. Mas não deixa de ser boa, não deixa de ser divertida. A única correlação seria em relação ao acidente do pai dela. Ela se aproxima muito. Bom, seguimos então aqui nas edições. Dá um arco, talvez o maior arco que a gente tem aqui. Não é um arco, né? É uma série de eventos, uma jornada de eventos que acontece aqui subsequentes, que o Larry Hama nem define como um arco, mas a gente vai juntar numa coisa só. Que eu diria que é o surgimento de dois personagens que naquela época eu achei fantástico de ler. E eles se relendo, se acha ainda mais divertido. Relendo o original aqui foi uma outra experiência, um outro sabor, né? E que vai se encavalando com coisas mais pessoais do Wolverine. Então, vamos lá. Depois dessa loucura de Guernica, Yuriko volta, querendo ainda sua série de vingança, tal, se depara com outro plano do Donald Pierce, que é justamente o Alfred e a LCD. Quer dizer, não era, na época não era nem Alfred ainda, era um... Alfred não, Albert. Albert, desculpa. Albert. O Albert, que nem era Albert ainda, era a LCD ia nomear ele de Albert depois, né? Ele era pra ser apenas um clone do Wolverine. A princípio, ninguém perceberia que ele era um ciborgue, mas depois do primeiro ataque contra o Wolverine, né? Que a gente vê que, inclusive, tava dando má fama lá pro Wolverine, porque, querendo ou não, quem estava matando as pessoas era o Wolverine, né? Então vamos dar um jeito nesse clone malfadado, que depois a gente descobre que é um ciborgue lá, com as características lá das construções do que o Donald vazia naquela loja. Como é que ele chamava a loja do Donald Pierce? Era loja de não sei o que, de peças, enfim. Loja da Espiral. Loja da Espiral, alguma coisa assim. E aí, esse era o plano, digamos assim, só pra instigar o Wolverine, só pra deixar o Wolverine meio atiçado, assim, com os nervos à flor da pele. Mas o plano final mesmo dele era tocar o Wolverine pela fraqueza dele, que eram criancinhas indefesas. E aí estava lá a LCD, que era um outro ciborgue, criancinha, né? Em que tinha uma bomba implantada. Quando estivesse bem perto do Wolverine, era pra ela explodir. Esse era o plano, né? Só que em algum momento, eu não sei qual foi o carniceiro lá, acho que foi o Esmaga Ossos ou o Lindinho, qualquer um deles, meio que não seguiu à risca o plano do Donald Pierce e não colocou a menina com a inteligência artificial de uma criança de 5 anos. Então a LCD era inteligência máxima. Só que a menina, não vou contar pro Donald Pierce, não, senão ele vai ficar muito bravo com a gente, que a gente errou nessa. Então, depois do ataque do Albert, a LCD tava lá num prédio, desesperada lá, pedindo ajuda, num pé em chamas. Tava a tempestade tentando ajudar até o Wolverine nesse momento, então tava começando a aparecer alguns cameos de X-Men na época, só pra sintonizar em que momento a gente tava, né? Os X-Men já estavam formando as duas equipes, então o Wolverine tava nessa fase aí. E, não, acho que não, um pouco antes, a tempestade tinha acabado de voltar. Não era ainda as duas equipes, não é isso? Acho que não tinha nem X-Force ainda, ou tinha, não me lembro agora, mas enfim. Era o início da fase do Jin Lee. Era o início da fase do Jin Lee, mas não tinha as duas equipes ainda. E aí a Tempestade aparece lá pra ajudar. É engraçado que em alguns momentos a Tempestade podia ter salvado a LCD, mas a LCD, esperta do jeito que ela era, dava um jeito de afastar ela, né? E puta da vida com a Tempestade. Aí vem uma variação legal de como você leu isso, né? E em português, a primeira vez que eu li, não sei como é que tá agora pela Panini, a LCD falava que nem Cebolinha, trocava o R pelo L, pra dizer que era uma criança. E no inglês, ela fala com um Wzinho em várias palavras que seriam confusas pra ela. Tipo assim, é Logan? Ela fala Wogan. uma coisa que a criancinha mesmo fala em inglês assim, né? Trocando muitas vezes um L, um D pelo um W e por aí vai, ficando uma língua presa, né? Eu acho que todo mundo aqui teve um sobrinho ou sobrinha que já falou desse jeito. É, então, pois é. Então, acho que todo mundo entende. Eu lembro lá que, em vez de tio Paulo, uma sobrinha minha chamava Kill Cal. É, então a ideia era essa. Só que a OCD falava assim, mas era super inteligente. E ela começou a desenvolver uma consciência de que, pô, eu não quero morrer. Pra que o meu mérito vai ser esse? Então ela tava começando a dar um jeito, e na hora que o Wolverine vai resgatar ela, de que ela não queria matar o Wolverine. Onde que o Wolverine lembrava também o Albert, que a princípio tinha morrido, mas só que não, né? Então a gente vê mais pra frente. E ela dá um jeito de desacelerar a explosão dela e por aí vai. E aí consegue, né? A desacelerar ou deixar em êxtase isso aí, né? E aí a história vai encavalando cada vez mais. Então, de repente, o Albert volta depois com um caça, aquele stealth, caça, coisa que é... Eu não me lembro agora qual a codificação do caça lá. Aqueles Black Wings, preto lá. Uma cena muito louca. Ele controlando o caça, montado no caça. Aí isso vai escalonando cada vez mais. Ao ponto de que quando... Depois dessa briga, os dois caem nos esgotos. E aí nos esgotos, isso encavala com a outra história. Que lá nos esgotos tinha acabado de ser derrotado dentro de estado pelo Caliban. E aí, nesse momento, Nova York tá chovendo muito. Tá uma loucura acontecendo. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nos esgotos também tá lá o Cable. Que não sei o que tava fazendo exatamente. Acho que talvez conferindo se o Dente de Sabre tava morto mesmo. E aí o Cable se junta pra LCD. Viram as cenas muito engraçadas entre o Cable e o LCD. Que o Cable, querendo ou não, nessa época era meio ciborgue também, né? Então vamos interpretar que seria assim. Então fica um paralelo muito divertido. LCD é muito marrenta com ele, cara. Tem uma cena hilária. Vou deixar o Felga comentar isso na parte dele aí. Mas enfim, as coisas vão se encavalando. Até o Nick Fury se mete na história aí. E nessa hora aí, não sei se é a primeira vez que acontece isso, o Dente de Sabre começa a botar uma noia na cabeça do Wolverine de que ele seria o pai do Wolverine. Eu acho que é a primeira vez que tem essa noia aí. E que ao mesmo tempo, depois que acabam todo mundo se encontrando com o Nick Fury, que se intromete nessa confusão aí, né? Tava, enfim, uma brigalhada danada aí. Aí o Nick Fury fala, não, mas ele não é seu pai, não. Mas isso também deixa o Wolverine com o pé atrás da orelha, né? Então é uma história que, pra mim, é um filme, do começo ao fim. Do jeito que ela vai se escalonando e gerando uma confusão atrás da outra, confusão atrás da outra. Não deu nem pra chamar de arco, né? Cada história tem um pequeno começo, meio e fim, que leva pra uma outra parte, que leva pra uma outra parte e... Esse era o padrão na época. Bom, acho que essa LCD, o Albert e tal, são personagens que também ficaram muito marcantes nessa fase do Larry Hama, né? Eu adoro. A primeira lembrança que eu tenho desses personagens não é nem dos quadrinhos, mas é de um jogo que, se eu não me engano, tanto para Mega Drive quanto para Super Nintendo, chamava Wolverine Adamantium Rage. E esses dois personagens aparecem bastante, né, no jogo. Inclusive o seguinte, o jogo tinha um timer, né? Quando zerava, a cena seguinte era o Wolverine abraçado com a LCD explodindo junto, né? Nunca joguei, mas só por ter a LCD eu queria ter jogado esse jogo. Então, cara, era um barato esse jogo. E tinha todos esses da fase Larry Hama, né? Todos esses personagens aí, né? Inclusive, a história era até meio parecida com esse arco aí que a gente tá falando, né? O Larry Hama, né, ele pega, né, o Albert, né, que aí depois passa a se chamar Albert, vamos já chamar assim, pra poder diferenciar em relação ao Wolverine. Cara, ele vai transformando o cara num verdadeiro Frankenstein, né? Você vê que tem toda uma história, assim, de... muito, muito inspirada, né, em Frankenstein, né? Porque ele vai se tornando todo retalhado e tal, e tipo, ele não... E depois que você acha que ele, vamos dizer assim, apagou de vez, ele consegue voltar, né? E aí depois a gente tem uma outra lá mais pra frente, né? Quando ele meio que resgata a LCD, né? Também tentar lá toda uma... A noiva do Frankenstein, né? Ele remontando o corpo dela lá, junto com os Morlocks, né? Enfim, toda essa história é muito boa. Ela... São várias histórias, na verdade. São vários arcos, né? Que começa com essa coisa do carniceiro, né? Donald Pierce construindo eles pra acabar com o Wolverine. E aí depois a LCD passa a ser amiga do Wolverine. O Wolverine tenta ajudar. Tem cenas muito boas, muito fortes nisso. Como, por exemplo, aquela cena lá do Albert quebrando o código, né? Tentando quebrar o código da sequência lá de... Como é que fala? Da sequência da autodestruição dela, né? De detonação dela, né? Isso, e tipo, ele todo ferrado lá pra poder fazer isso, né? É, até mais ou menos lá pra frente, a gente já fala do Hunter of Darkness, o Caçador das Sombras, né? Na escuridão, não sei como é que ficou aqui. Ele fica amigo dela, né? Aí você, de repente, tem os três lá andando, tipo, num caça-stealth roubado pelo Albert, indo pra lá e pra cá pra ir atrás do Wolverine, né? Então, cara, é muito bom essa sequência, traz vários elementos que vai ficar bastante tempo aí no run do Larry Hama, né? E começa de novo, e também já começa a trazer de novo essa questão da memória, né? Esse lance, ó, Dentes de Sabre é pá e tal, e mais pra frente a gente vai ver umas cenas que são completamente malucas, né? Na cabeça do Dentes de Sabre, né? Lembrando do Wolverine criança, assim, sabe? Tem completamente absurda, né? Então é... Eu ia falar da cena mais hilária da LCD com o Cable. Ah... O Cable tava muito foda-se com a situação. Era como é que é o nome lá do Bornel lá? Era o soldado de Bornel. É. O Cable, tipo assim, os dois estão brigando, melhor, eles se viram. E enchendo de água os esgotos, que o Mask tava girando uma comporta de água pra lá, jogava a comporta de água pra lá. Não, beleza, eles se viram, não sei o quê. O Cable tava muito nem aí. Tipo, não era o Cable que, quando criança, deveria ter ouvido falar de histórias dos X-Men e por aí vai. Era o Cable, caçador de bordel, como a gente fala aí mesmo, tipo, nem aí. Aí eu decidi que tá... Nessa época, o que acontece, né? O Wolverine, que também ajuda ela, porque o Wolverine fala, não se preocupa, que se você for detonar, explodir, eu vou abraçar seu corpo e vou absorver a explosão. E aí o Cid vê aquilo ali num ato de carinho que o Wolverine tem, que o Wolverine... É criança, o Wolverine tem uma sensibilidade enorme, assim, pra proteger de sidekicks e por aí vai. O lance não é tão exatamente recíproco com a LCD, que é outra curiosidade também. Que a LCD, como se vê, como não como uma criança de 5 anos, mas como uma super IA, ela tá meio apaixonadinha pelo Wolverine, né? No começo ela até fala, não sei o que, daí entendeu, que é esquisito pra caramba do jeito que coloca, mas tem que contextualizar que ela não é uma criança ali, né? E aí, o que acontece é que tem uma cena muito bacana, essa do fogo, né? Que ela não explode agora, né? Que é o lance do Wolverine recuperar os cabelos dele em instante. Foi a primeira vez que eu vi o Wolverine todo queimado e... Em quadros ele recupera. Mas enfim, só nessa história, porque né? Aí na outra não. Na outra ele corta o cabelo... É quando ele quer, Mas o que acontece é que a Elcidif tá muito puta com o Cable, então o Cable, na hora, ela dá a louca dele, ela arranca a própria cabeça, que pra mostrar que ela pode desmembrar os membros dela, e usa pra tacar na cabeça do Cable. O Cable, que é isso, menina? Começa a morder o Cable, até roubar a arma do Cable, aí começa a disparar a arma do Cable pra tudo quanto era coisa do teto, e cai mais água, e de repente dá mais louca nela ainda, que tipo, pra salvar o Wolverine de sabre, de tá se afogando, né? Ela resolve, então, dessa vez, por vontade própria, detonar o próprio corpo dela, criando uma mega explosão nos esgotos, e jogando todo mundo pra fora, lá do Rio Hudson, ou sei lá onde entrou o Pará. Não, isso só pra fechar, um detalhe, a Jubileu, né, ela ganha grande participação nesse run, né? Então, praticamente todas as histórias têm um jeito de aparecer a Jubileu, né? A Jubileu começa a ficar meio enciumadinha aí, né? Enciumadinha, né? Parece assim que tá com a... Meio falando assim, mas que história é essa? Vamos dizer assim, eu sou a única que pode ser a parceira mirim aqui do Wolverine, vamos dizer assim. Cara, é muito bom, é muito legal esse arco aí. E os desenhos do... acho que é grande parte dos desenhos são do Silvestre, né? Só o Silvestre, só o Baco Silvestre. Bom pra caramba, merece um filme. Bom pra caramba mesmo, cara. E ritmo cinematográfico. Isso aí daria um filme, cara. Se você pegasse e falasse, vamos fazer um filme do Wolverine. A gente pega esse arco e transforma. Exatamente. Só de ver o Albert lá, voltado num caça-stealth lá, pegando o Wolverine e dando uma rasteira no Wolverine, assim, no rasante, já é demais. Fala, Paulo. Não, tem que o nome do caça é Blackbird. E essa cena que tá falando, inclusive, ela foi capa formatinho da Abril nessa época. Esse arco é... Mas vocês esqueceram de uns personagens coadjuvantes sensacionais, que são aquele grupo de aposta, parece bem no começo, estádio. Pô, esses caras fazem tudo pra aparecer na história. Eles perdem a casa, outro perde a peruca, usa o pote de amendoim pra é careca. Eu achei esses carinhas muito engraçados e divertidos. É uma coisa que eu não imaginava quando eu comecei a reler. Engraçado seria esses arcos. Mas voltando no início, uma coisa que é assim, quase que ficou padrão. Se tem o Donald Pierce, olha, vai dar ruim. Então, assim, os planos dele nunca deram certos, né? Então é muito interessante ver que, nesse caso, o plano não só não deu certo, mas foi completamente invertido, né? Era pra Elsie de virar uma vilã, assim como o Albert, vira um coadjuvante de luxo, muito bacana. A Elsie de, ela tem esse lance emocional com o Wolverine, porque também ele foi a primeira pessoa que se importou com ela, né? Se importou com o principal interesse dela, que é viver. E através dessa força de vontade, com a ajuda do Albert, capangas de quinta categoria aí, conseguem recuperar os dados para impedir a bomba de explodir. Oh, é sensacional, engraçado e dramático mesmo. A cena do que o Albert consegue passar os dados para Elsie, ele tá morrendo, tá sendo alvejado no princípio. O Albert tem isso. Ele também ele é super dramático, impressivo, às vezes, assim, nos diálogos. Então, toda hora ele acha que ele tá de consciência que ele vai morrer, então ele vai se despedindo, toda uma cena emotiva ali. Ele tem essa questão que o Felga falou, né? Ele é um Frankenstein. Ele toda hora se reconstrói com retalhos, com o que tiver por perto. E essa parte que o Coveiro tava se referindo, que é a parte dos esgotos, foi a minha primeira edição que eu li dos X-Men, principalmente do Wolverine. Primeira que eu comprei na banca, a edição 35 da Abril. E é muito engraçado, divertido, mas eu confesso que na época eu não entendi nada. Eu nunca imaginei que ia ver o Cable nos esgotos. Ele estava aparecendo do nada, a princípio, né? Porque eu não conhecia essa história do Caliban. E então parecia que ele tava dormindo no meio da água, tá? Mas assim, é divertidaço. Recomendo pra todo mundo, realmente daria um filme muito bacana. E a gente sabe, porque a gente leu os arcos seguintes, que tem até manga pra um filme 2 aí. Esse arco, vamos dizer assim, todo mundo arco, mas não é arco, tá, gente? Aí tem um finalzinho aí, que é o Wolverine, depois que tem a notícia lá, se o Dente de Sabre é pai ou não é pai. Depois de toda coisa rocambolesca, ele perde um tempo, né? Ele sai do... Tava no aeroporto de aviões, não sei onde tava lá, com o Nick Fury. Se despede lá, deixou andar pro Nova York. Aí ele vai andando pro Nova York, só que tá tendo uma matança desenfreada... Pela redondeza lá, principalmente na região do que eles... Eu acredito, não tá meio pontuado não, mas deve ser aquele zoológico do Central Park, tá? Não sou nenhum versado em Nova York não, só fui uma vez, mas pela história ali montada é isso. E aí, o Wolverine fica desconfiado de que os bichos estão meio atiçados, tem bicho morto por ali, surge então... É uma coisa meio de quem é o caçador, quem é a caça, né? Se os animais são animais, ou não. E aí ele vê que tem um cara lá que, com as roupas do tratador de animais, que tinha matado alguns dos animais, e que é um maníaco, vai tentar matar ele, aí ele acaba matando o cara, assim que percebe que ele não era o real tratador dos animais, né? Eles eram apenas um maníaco do parque lá, no caso, a mania do parque, do Central Park, que tinha roubado as roupas lá e tava comentando os crimes dele lá por ali. Então, é mais uma história solo, mas só que pra fechar e pontuar isso aí, pra não passar desapercebido, né? Que teve essa historinha aí na edição 43. Só pra completar, o cara não morre pela mão do Wolverine, mas de um Wolverine, né? Ele boa, Felga. Olha essa forma do Pacaju, né? Que, na verdade, pra gente, seria no Brasil, sempre traduzido como glutão. Então, quem tá querendo procurar saber o que é o carcaju, que agora tá muito traduzido como carcaju, mas no Brasil, antigamente, era o glutão, né? Eu não conheço nenhum dos dois. Só como Wolverine, né? Não, pra mim, eu não conheço nem como Wolverine. Você fala esses nomes, eu não consigo visualizar um animal. Não, melhor, carcaju lembra carcará, aí eu penso no abutre. Mas carcará também não é abutre, tá? Que bom que o Paulo não é biólogo, então. Mas enfim, pontuada essa edição 43, também divertida, porque já é um... Ela lembra até um Wolverine Max da vida, parece ser um Wolverine escrito pelo Jason Aaron da vida aí, ou como é o nome dele, o do Justiceiro lá. O Garth Ennis, parece um Wolverine escrito pelo Garth Ennis aí. A gente vai pra um filler... É meio que um filler só pra respirar o Mark Silvestre pra poder desenhar o resto desse arco ainda, porque não acabou, né? Que aí é uma edição 44, aí entra Peter Davison de novo. Tô até meio chateado, porque que história ruim da porra. Acho que é o Larry Stroman que tá desenhando, que é o mesmo que desenhava com bastante frequência o X-Factor. Não gostei. Então o Felga vai resumir aí. Mas tem a ver com um assassino, mais um assassino maluco, ficcionado, matando grávidas. Só que aí ele dá azar porque uma das grávidas tinha um bebê telepata, um negócio assim, sei lá. Bom, basicamente é o seguinte, é uma daquelas histórias que tá o Wolverine, né, sozinho num cruzeiro e tal, aí ele conhece três, né, e as três mulheres parece que estão elas são atendidas pelo mesmo obstetra, ginecologista, enfim, e elas pretendem engravidar, né. E aí, nessa, o Wolverine começa a receber lá, tem uns sonhos malucos com um bebê, um feto e tal, alguma coisa do tipo, sendo que precisa ser salvo, né? E aí, então, começa, né? Primeiro morre uma lá das três mulheres. Aí depois acaba morrendo a outra. E é assim, tipo, o bicho que tá sendo perseguido não é um ser humano, é um, sei lá, uma força, uma entidade e tal. O Peter David deu uma viajada aqui que até agora eu tô tentando entender o que, que é esse coisa. Mas basicamente é o seguinte, esse monstro quer o bebê de alguma forma por algum motivo. Tem um lance meio bebê de Rosemary aí na história, certo? E aí quem aparece pra tentar segurar a parada é o Wolverine, que aí acaba, né? Depois ele descobre lá, ah não, o bicho sangra, vamos dizer assim, tal. E aí resolve, e aí ele salva essa mulher e o bebê. E aí, mas assim, cara, é um negócio muito deslocado, né? Não sei se depois alguém aproveitou esse plot, essa trama e tal. Lembrando, né, o Peter David, no nosso podcast passado, escreveu um dos melhores arcos da fase do Wolverine, né, naquela lá de Genera, né, que era um arco muito bom, com todos os elementos de... Pois é, um arco de cinema, e ele faz uma cagada dessa aqui. Então, eu acho que aqui ele tava... Aqui, aparentemente, é muito inspirado, né? Pelo menos pra mim. Parece ser muito inspirado no Bebê de Rosemary, né? Ou então em algum outro daqueles filmes de terror, assim, né? De... Tipo... mais ou menos aí nessa linha, né? Então é... Não, eu não achei completamente ruim, mas também não é das melhores histórias do Peter David, né? Que na verdade ele tinha só um esboço e a Marvel aceitou. E é um esboço de uma história de um assassinato, uma série de assassinatos. É, as três querem engravidar, uma é assassinada na piscina, gera um mistério, sabe quando que as duas outras vão ser mortas, ou se vão ser. Bom, não aguenta mais ficar trancado no quarto, parece pro assassino agir, morre na cozinha e sobra só uma. E antes que o assassino chegue na terceira, o Wolverine, a vez chega a tempo, começa a enfrentar o monstro, começa a ver que tem chance, porque a história tá acabando. E ele percebe que tem um elemento atrás que pode acelerar o processo, que é o turbina do navio. Então o monstro basicamente é desacelerado pela turbina. Aí o bebê nasce e fica todo mundo feliz. Basicamente essa edição de filler aí foi só pra mim, pra encher linguiça, tá? Porque se for pra ser um filme, aquela parte toda que a gente falou aí da El Cidico, dentro de sabe por aí vai, o ato 3, né, o grande finale aqui, deveria ser justamente essas edições que seguem aqui, que são a 45 e a 46, em que parece que é aquele negócio, assim, vamos juntar todo mundo que tava envolvido naquele outro arco e colocar aqui na situação pra ver o que acontece. Então a gente vai ter um conflito de Wolverine versus Dentes de Sabre versus Lady Letton, tudo isso meio que recheado por uma apresentação que ia ter no meio de Nova York, de um caçador, acho que não é o mesmo caçador da outra vez, enfim, não sei se é, de um caçador que caçou... Não, é o Lobo, o mesmo Lobo. Não, o Lobo eu sei, mas o caçador que caçou o Lobo, não é o mesmo, era o outro. Não, filha então, do... outro caçador que caçou o Caçador das Sombras. E aí ele quis fazer um forfé desgraçado, levando pro meio de Nova York, numa jaula e por aí vai. E aí o Wolverine meio que vai lá pra saltar a criatura, ele tinha aquele elo de sempre proteger criancinhas, e ele mais indefeso, por aí vai, tinha aquele lance com o Lobo. Vai lá, o Dente de Sabre já se liga que tinha, opa, o Wolverine vai ser atraído por aqui. A Lady Leta também, opa, o Wolverine vai ser atraído por aqui. E aí aparece também, pra ajudar o Wolverine, a LCD e o Albert. Com caça, roubada, obviamente. E aí, o momento que tem a confusão, meio de um monte de conflito, é quando, como o Felga falou, né? A LCD adota o Lobo e até chama ele de Puppy, né? Puppy, enfim, é filhotinho, sei lá como chamava aqui no Brasil na época. E vão seguir eles, carreira solo. Já o Wolverine, Dente de Sabre e Lady Dental tem uma briga rocambolesca ali, né? Mas também cada um vai aparecer ainda mais pra frente. E isso tudo é meio que recheado por um monte de flashback que o Wolverine tá tendo o projeto Arma X nesse momento. Então, seria o finale do finale da história anterior, né? Então, pra mim, isso aí tá brincando de boa. São todos os bonecos das outras cenas e como vai que acontece. Então, nesse caso, a gente tem a Lady Leto, né, realizar sua vingança. Então, ela se envolve com esse milionário que tá com o Caçador das Trevas, Caçador das Sombras, e chama a atenção do Wolverine. A atenção do Wolverine, quem também chama, fica atento ao Dente de Sabre. Então, os três ficam brigando em cima da jaula, de todo mundo, E enquanto passa uma nova assassina, tá nas sombras, dando uma de sniper lá, tentando atirar no lobo, que tá enjaulado. Que o Wolverine fica puto da vida, liberta o monstro. E ainda assim, a jaula tá presa num helicóptero. Então, primeiro a jaula se liberta em cima de um prédio, aí ficam os quatro brigando, né? Wolverine e o lobo versus os dois vilões. E aí chega depois essa assassina, que aparentemente é a filha da Florestal, que foi morto na outra história que tem o lobo, a gente falou. E ela culpa o Wolverine, porque ela acha que ele é o culpado por deixar a vida do pai dela mais miserável, né? Porque o pai dela, a princípio, passou a vida toda por descobrir quem é o Pé Grande, que correndo nas matas canadenses, quando ele era mais jovem. E mais tarde, também percebe que ao se envolver de volta, foi culpado pela morte do pai dela. E justamente as balas que ela usa, são de mercúrio, causam alucinações no Wolverine e no Dente de Sabre. Trazendo lembranças, com ela implantadas ou não, sobre o projeto Arma X. Essa história também assim, é super recheada de ação, divertidíssima e cheia de elementos pra lá de inusitado. Cara, o que o Felipe colocou, né? Essa história ela meio que fecha várias pontas, né? E acaba dando a direção pra que o Larry Lama vai trabalhar, né? Que essa questão das memórias, né? Ele fecha, vamos dizer assim, ele fecha várias pontas, né? Ele fecha essa questão do pai lá no Canadá, né? Daquela história lá que ele tava atrás, que aparece o Caçador das Sombras pela primeira vez. Ele meio que fecha também o Caçador das Sombras e o Albert, né? E aqui enquanto tá rolando toda essa confusão, o Albert tá lá reconstruindo o corpo, né, da LCD. E tem, cara, essa cena, cara, meu, é alucinante a forma que o cara... O Larry Rama devia tá vendo, sei lá, a Máquina Mortífera, toda essa essa coisa de filmes, Duro de Matar e tal, porque exatamente essa cena, assim, eu não lembro exatamente o filme, mas, cara, essa cena da jaula num helicóptero e a galera parece coisa de filme da década de 90, né? O Mark Silvestre, ele tem um domínio de luz e sombra sensacional. Então, só através da silhueta, deixa a gente empolgadaço. Do nada, o Jubileu põe luz e aí a gente fica mais ainda ao ver a cena de verdade. Não, é sensacional, né? É muito... O cara tem, assim, o Silvestre tava numa excelente fase aqui, cara. O cara desenha muito mesmo. E é assim, cara, é excelente, né? E também abre, né? Começa a abrir espaço aí pra essa questão que vai ser mais trabalhada, né? Principalmente a partir do próximo arco, que é o projeto Arma X, né? A gente já teve lá, acho que foi mais ou menos, né? Acho que foi algum tempo depois, teve, né? A minissérie, né? Do Barry Windsor Smith, né? E aqui o Larry Hama, ele vai começar a cavar, né? Trabalhar mais esse tema. Corrigindo, Felga, a gente sempre associa que é uma minissérie, mas originalmente... Não, é, eu sei. Ela foi publicada naquela Marvel Presents, que inclusive a gente falou nas edições anteriores, né? Mas depois juntaram isso aí, ficou tão clássico, juntaram isso aí e criaram como se fosse uma edição especial, né? Que ficou marcante, uma das histórias mais marcantes do Wolverine mesmo. Né? Poderia fazer parte dessa comemoração dos 50 anos dele, mas a gente tem que se focar em alguma coisa. A gente vai se focar nessa parte que a gente acha bem divertida aqui do Larry Hama. Só me lembra uma coisa, você falou agora da reconstrução do corpo do LCD, que realmente ela detonou lá nos esgotos o corpo dela, só ficou a cabecinha. Foi quem que tava ajudando eles a reconstruir o corpo? Foi o quê? Foi o Mask que tava nos esgotos? Foi o Mask dos Morlocks, né? Meio que assim, ajuda daquele jeito, né? Porque se não ajudasse o Albert passava a faca em todo mundo, né? O lance do Albert tá sempre se reconstruindo, querendo ou não, é o poder, entre aspas, dele, de fator de cura, né? Ele pega um monte de apetrecho de ferro velho, alguma coisa disso, e vai se remontando. É o jeito dele de fazer um fator de cura robótico, vamos dizer assim. E, né, é meio que, acho que o paralelo é esse, né? E ele tá com o dane-se pro resto. Né? Ele quer salvar a LCD de qualquer jeito. Deixa Nova York sem luz, né? Pra conseguir ter energia suficiente pra fazer destruir o corpo da LCD. Verdade, ele causa um blackout em Nova York. O cara que tá nos esgotos ali dos Morlocks tem tudo, né? Se quiser causar inundações, se quiser causar um blackout, ele causa, né? Bom, vamos se encaminhando aqui. Tem uma outra historinha que a gente poderia considerar um filler, só que escrito pelo Larry Hama. Só que dá pra encaixar ela no arco próximo, que é o arco do Projeto Arma X, vamos dizer assim. Que aqui é chamado de Cenário Shiva, né? Então, já edição 47, historinha fechadinha. É chamado... O título é Dia de Cão, né? Podia ser Dia de Fúria. Que é Wolverine se topa com um jovenzinho lá, meio doidão, já meio... Que não tinha jeito, né? Atirava em todo mundo, tava meio perdidaço, meio louco. E aí, acho que foi uma policial que associou ele com um cachorro, né? Que precisava ser sacrificado, uma coisa desse tipo. E aí o Wolverine começa a associar isso com um cachorro que ele teria tido na época que ele morava na tal da cabine das florestas, né? Com a raposa prateada. E aí que o cachorro aparece meio com hidrofobia, né? Vale ressaltar, ia dizer raiva. Raiva, doença, raiva. Hidrofobia, sai espumando. E Wolverine, que é sempre conhecido por ser o cara que dá um jeito no final, um coração duro de pedra e que mata e por aí vai, a gente descobre no decorrer da história que ele não tinha coragem de matar o próprio cachorro, quando era mais jovem, né? Coube a raposa prateada aí matar, né? E aí, ao longo desse projeto, cenário, Projeto Arma X, sei lá, cenário Shiva, que vai da edição 48 a 50, vale ressaltar 50, edição comemorativa muito bonitinha. Também teve uma reprodução da capa aqui no Brasil e de que tem uma capa dupla, né? A capa mais dura é como se fossem as garras rasgando a revista, como se fosse uma pasta de protocolo, né? Os arquivos dentro seria a segunda capa, né? Seria um monte de fotos, e uma das fotos seria o Wolverine lutando contra esse Shiva, né? Mas antes de entrar em detalhe do que é o Shiva, falar um pouco sobre esse arco aí. Felga lembrou bem, tinha aquela história da que marcou, né? Como se fosse a origem da inserção de Adamante nos ossos do Wolverine, né? Criado pelo Barry Windsor Smith. Então, basicamente, ele relembra muito um flashback essa cena. Então, a gente vê ela aparecendo muitas vezes, só que não só pro Wolverine isso aí, né? Começa a aparecer, digamos assim, pros outros. No Dente de Sabre, já são outras visões que ele tem, né? A gente já, em algum momento, vê aí como se fosse o Dente de Sabre, que parece que ele acha mesmo que o Wolverine é filho dele, né? Acho que até o Nick Fury que fala, não, ele não é seu pai. Mas ele acha que é seu pai. Ou seja, umas outros perfis de memórias que aparecem lá pro Dente de Sabre. E a gente começa a ver ao longo dessa história, de uma forma muito misteriosa, que vai aparecendo sutilmente, uma mulher misteriosa, aparentemente alto escalão da Hydra, né? E que a gente já vai suspeitando ao longo desse arco, que é a Raposa Prateada, né? Enfim, Wolverine vai entrando nos locais lá, seguindo pistas e por aí vai. Chega num local onde tem um monte de cenário montado. Alguns são, ele reconhece, que seria a cabine da floresta. Outros ele não reconhece, como se fosse montado para outros personagens. Enfim, no decorrer da história, a gente vê que ele vai vendo que tá tendo memórias implantadas, implementadas. O Professor Xavier e acho que a Jean Grey vai ajudando ele a todo momento aí. E aí acaba que ele tá sendo ao mesmo tempo espionado por personagens que aparecem naquela fase da história do Barry Windsor Smith, que é o professor e uma moça. Não aparece o barbudinho lá, como é o nome dele? Cornelius, não era? É o Cornelius, isso. Cornelius acho que só vira vilão depois, por aí. Já tava morto, ele aparece na parte do Ômega Vermelho. Isso. Enfim, o Wolverine vai descobrindo, vai se filtrando ali. Tem aquela confusão de que memória real, que não é. Nem o professor é capaz de identificar. O professor Xavier fala isso. Que até tem medo de vasculhar demais e estourar coisas do Wolverine que ele não... nem reconheço depois do Wolverine pra saber. E nesse meio tempo, estoura o protocolo Shiva, que é esse androide maluco, que começa a atacar Wolverine e tem todos os mecanismos e artimanhas pra sobrepujar não só o Wolverine, como outros nomes de uma lista lá. Só que como o Wolverine tava com o pé da Jean Grey e dos outros X-Men, ele consegue deter a Shiva por enquanto. E a Shiva, o robô, né, decide seguir o próximo nome da lista, que seria o Dente de Sabre. Então acaba esse arco aí, nesse tom aí, com gostinho pra mais, né? O início da história se dá justamente pro as memórias do Wolverine ser... por conta daquelas balas de mercúrio que ele leva. Aí ele pede ajuda pro Xavier. Xavier e a Jean Grey tentam entrar na mente do Wolverine, não dá muito certo, assim como o Cover estava dizendo. Aí ele vai investigar a moda antiga, com a ajuda do Jubileu. Ele invade um espaço secreto do governo e dá de cara com um dos seus o carro que ele usava na época dele ser... levado pro projeto Arma X. E aí começa de volta as memórias se ativarem na cabeça dele. Ele não sabia dizer, lembrava de ano e tudo mais. Quando ele vai pesquisar mais, ele recebe mais informações. Ele é o Shiva. Seu nome é o personagem que é mais um desses agentes do governo, da equipe X, em que o Dente de Sabre também fez parte. também. E quando ele vai investigar nessa outra instalação, tem todos esses cenários em que o Coveiro falou, cara com um projeto Shiva. Esse projeto Shiva é ativado pelo professor, descobre que o Wolverine tá no seu passado, e enquanto o Wolverine tá brigando com esse androide de evoluir conforme as lutas, a Rosa Prateada, que é uma das comandantes da Hydra, abre um agente de um departamento do governo, tá gastando milhões em um projeto secreto. Cobre quem é, que era o professor, estava lá escondido, invade o local de trabalho dele, mata o professor, que o Wolverine e os X-Men chegam lá. Encontra só a Irene, que era assistente na época do projeto da Machine. Bom, é uma história cheia de ação, cheia de revelações sobre o projeto, sobre o passado do Wolverine, mas ao mesmo tempo enche de perguntas, né? Porque a gente não sabe se esse Wolverine que a gente conhece é o verdadeiro, ou se tem algum ou outro por trás, e quem é realmente toda essa equipe, se é a Raposa Prateada ou mesmo, ou toda essa história aí que a gente vai ver lá pra frente. Eu diria que, na verdade, bota mais perguntas do que tinha, né? Porque não soluciona nada, né? Porque a gente tinha alguma solidez, tá? O Wolverine tinha um lance com a Raposa Prateada, mas agora a gente nem sabe. Na verdade, virou a fixação tanto do Wolverine, porque ele não encontra em algum detalhe do cenário, porque ele vê mudanças na cena da cabine e não é exatamente igual. E algumas coisas ele reconhece o cenário como igual. Aí ele fica ficcionado de tentar provar que, pelo menos, o romance com a Raposa Prateada existiu. Mesmo que cada um deles tenha sido manipulado de alguma maneira, né? Então surgem nomes na lista só pra citar o nome. É ele, Dente de Sabre e Raposa Prateada serão os três mais conhecidos. E, curiosamente, o Maverick, que foi apresentado lá nas histórias do Jim Lee, não faz parte da lista. Era do time X, mas não faz parte da lista. Aí aparece um tal de Mastodonte, que aparece em alguns... Não sei se aparece aqui, aparece nos flashbacks, né? Ainda não aparece ele de fato em si. Mas em flashbacks acho que ele aparece, não é isso? Então ele aparece mais pra frente. Mas tem um cara chamado Camundongo, Mastodonte, tem uns outros nomes esquisitos ali. O Vô, né? O Vô é o quê? O Camundongo? Não sei o quê. É, o Vô, que no original é o Vô, e tem um Wildcat, que eu queria só citar o Wildcat, que o Wildcat até hoje ninguém descobriu quem é esse Wildcat, pelo menos que eu me lembre. E o Wildcat eu acho que é o nome traduzido do Selvagem da Tropa Alpha, né? Então você ficou essa dúvida aí, não é? Eu fiquei com essa depois impressão. Depois ele foi pra Image e agora tá na DC. Não vou ler esse podcast, Paulo. Não, mas o Coveiro tá certo, porque tem uma dessas lembranças falsas aí. Parece um cara loiro, mais jovem, assim, que o Dente de Sabre, que parece muito selvagem. Pois é. Possível. Mas um ponto que você tava dizendo, que essa história traz tantas perguntas, porque ela não tem, na verdade, um fio narrativo. Justamente de propósito, um perdido contra o Wolverine, eu imagino. Tanto é que ela começa, né, como se fosse a sequência do Arma X, né? Tem uma capa lindíssima aqui, né, do Silvestre, né? Que é uma das cenas clássicas, né, do Wolverine todo espetado e tal, com as coisas do... com os apetrechos, né, que aparecem no Arma X, cara. Aliás, essa capa ficou muito icônica. Aliás, o pessoal, quando vê a capa, lembra mais do Arma X do Barry Windsor Smith do que dessa sequência, né? Mas ela se propõe a, vamos dizer assim, a aprofundar esses mistérios. E, obviamente, quanto mais ela aprofunda, mais mistérios ela acaba trazendo, né? E aí fica, né, entra nessa, né, das memórias falsas, tal. Então tem toda essa coisa, Wolverine alucinando pra caramba, tal, perdendo a estribeira. E aí uma coisa que parece bem interessante, que essa história ela vai dando uma mudada, né? Inclusive muda o uniforme, né? Você sai do uniforme que ele tava usando, que era o marrom e tal, e volta pro uniforme mais próximo do original. E a própria Jean e o professor estão falando, né? Olha, essa versão do Wolverine, né, que agora, vamos dizer assim, liberado dessas travas de memória e tal, é muito mais parecido com o Wolverine que a gente conheceu do que o Wolverine que foi, vamos dizer assim, que foi convivendo com a gente, né? Ou seja, um Wolverine mais frio, mais sanguinário, um Wolverine até mais coisa, porque assim... O cara falou, mas quem é o próximo da lista do Projeto Shiva? Boa sorte pra ele, certo? Se vira, né? E então, essa história meio que ela faz essa virada, né? Além de introduzir todos esses elementos, né? E você fica agora, boa parte do tempo, né? Se perguntando, a história da cabine é verdade ou não? A hora que ele teve na história passada é verdadeira dele, desse lance do cachorro dele e tal? O que que é falso, o que que é verdadeiro, né? E só pra fechar, cara, essa aqui tem uma das melhores cenas, cara, que novamente é muito inspirada em filme de ação. Ele vai entrar na SHIELD, ele entra de moto, sobe o elevador, certo? Sensacional! Sensacional! Ele sobe de elevador, a galera tal. Ele vestido como um herói dos anos 90, certo? Calça jeans, bota e uma regata. Não, e o chapeuzinho de cowboy. E o melhor de tudo é ele pegando o elevador naturalmente com uma moto dentro e a moça do lado, que era uma dondoca, que é maior que o Wolverine, ela olha de cima pra baixo pro Wolverine, indignada, né? Com a falta de finesse do Wolverine. Aí o Wolverine vai no telhado, no último andar, e pula em cima do aeroporto-aviões da SHIELD. Aí todo mundo falando, ele vai se espatifar nos nossos vidros à prova de bala. Tá? Que Fury lá se preparando. Vocês se esqueceram de um detalhe. Ossos de adamante, aí o Wolverine quebra e entra. O sai de lado é o Nick Fury. O Nick Fury se afasta, né? Que ele já sabe o que vai acontecer. Isso você lembrou bem, né? O que o Wolverine vai fazer lá? É uma das primeiras partes dessa história quando começa o arco em si, né? Ele tá com poucas pistas. Então ele vai atrás do Nick Fury pra querer saber o que aconteceu em Cuba, né? Uma coisa assim. Isso, uma das memórias é essa história. Ele tem, a coisa é tão nebulosa, porque ele tem lá as metas, tipo, ele invadindo como agente da CIA lá um reduto de terroristas, e uma das terroristas era a Raposa Prateada. Aí ele tá lá em Cuba, lado de agente da... de não sei o que e tal, infiltrado lá na revolução lá da comunista. E uma das agentes que também é contra ele é a Raposa Prateada. E o Dente de Sabre é o parceiro dele e tal. Pois é. E cada um tem sua versão da história. Da mesma história, né? Porque quiseram deixar mais nebuloso possível, né? Dependendo de quem vai lembrando, é uma versão dessa história. Exatamente. É muito bom esse arco, né? Muito bom. Esse é um dos grandes pontos. Fomos detalhar página a página, tomaria muito tempo. Mas seria o filme 2 pra montar aqui. Continuando daqui a pouco no arco ali do Silvio. Aí já não é Marco Silvestre, é o Marco Teixeira que assume. Mas seria um bom filme pra Wolverine 2, isso aí. Exatamente. Vale ressaltar, né? Wolverine sai já muito indignado, muito doidão ali, como falou até o Felga, né? Do Felga. Foi quem falou do uniforme? Foi você, né, Felga? Da troca de uniforme. Então, ele já sai com esse negócio do uniforme, Jean Grey e o Xavier muito desconfiado. E aí eles estão até meio receosos de que tipo de Wolverine vai estar lá, né? Então, o próximo arco começa primeiro, como se fosse um teste na sala de perigo, em que o Wolverine, inclusive, colocou a diretriz do programa lá pra ser desse jeito, acontecendo desse jeito, em potência máxima. O professor Xavier é meio cismado, né? A Jubileu, inclusive, dá umas cutucadas do Xavier. Tipo assim, não é todo mundo que tem poderes de controlar mentes e consegue se manter estável feito você. Uma coisa assim. E dentro do controle, né, absoluto do seu comportamento, sei lá. Aí o Xavier dá uma olhada. Eu não sei se o Rama já tava sabendo que ia ter um massacre depois ou não. Vai dar uma olhada fuzilando a Jubileu e manda continuar a programação. E o Wolverine realmente tá meio que delirando, meio misturando, né? É engraçado que tem um lance que o Xavier tá testando uma realidade virtual na sala de perigo, como se fosse uns bichos mal feitos, parecendo meio que esse jogo de hoje que os meninos jogam, que é meio quadradão, como é o nome? Minecraft da vida. Só que a sala de perigo já tinha tecnologia antes pra coisa melhor que aquilo. Mas enfim, Wolverine tá muito bom da cabeça, não. Só que aí o que acontece? Esse arco aí tem uma despirocada no meio, que é a parte principal, inclusive, do arco, né? Em que Wolverine, depois, meio puto, vai sair pro motel, o Jubileu vai atrás dele. Engraçado que era motel mesmo nos Estados Unidos, que motel nos Estados Unidos, motel é hotel. Mas aí pra Brasil serve motel também. Se encontra com a Mística lá no meio do motel, a Mística tá querendo, digamos assim, tirar a ira do Wolverine, dar um cansaço no Wolverine, bancando várias personagens que ele, talvez o Wolverine quisesse dormir com. É até meio sinistro isso aí, porque coitada da Jubileu. Ela acha que o Wolverine tá traindo. Quer dizer, tá saindo com a Jean Grey, né? Só que não era Jean Grey, depois ela descobre a Jean Grey em casa. Aí fica, ainda bem que não era você. Enfim, nesse meio desse hotel aí, acontece o negócio do Redemoinho lá. Tem a ver com alguma coisa maluca do. Que tá meio que destoando lá do. do teleporter. Também tem a ver com a espiral. Que a espiral vai ter explicar essa confusão toda que tá acontecendo. Não sei se é nesse momento aqui que acaba levando a Jubileu, ou é mais daqui a pouco. Enfim, é um arco tão doido, meio confuso pra caramba, em de que o Mojo tá querendo acabar com o fim dos tempos, mudando o tempo, alterando o tempo, não sei o quê. Aí tem uns espectros do tempo que saem caçando. Uma maluquice que não tem explicação lógica nenhuma na minha cabeça. Mas enfim, o Mojo tá destruindo o tempo. E aí nesse negócio do tempo, vai pra lá e vai pra cá. O que é que o Mojo também queria destruir isso, ninguém sabe. É curioso que a Jubileu tá em algum momento, ela é a única que poderia salvar lá o Wolverine se ela aceitasse ser escrava do Mojo. Também outra maluquice que eu não sei porquê. Aí, curiosamente, tem uma versão da Jubileu que o Mojo mostra pra ela, que seria a Jubileu que aceitou ser escrava em prol de salvar o Wolverine e salvar o tempo, que é a Abscissa. Então, quem lembrava desse arco aqui da Abscissa aqui, que era a Jubileu mais velha, né, controlada pelo Mojo, teria desvendado lá o segredo lá da Abscissa, lá do episódio 4. Do X-Men 97 lá, que aparece a Abscissa, que não tem nada a ver com essa Abscissa aqui, mas foi inspirada levemente, tá? Então, pra mim, a única curiosidade que se salva desse ar. Porque, enfim, quando acaba isso aí, o tempo se salva, a Jubileu, em vez de aceitar a proposta do Mojo, meio que chuta o balde de roubar, acho que ela rouba a motocicleta do Wolverine, e aí consegue salvar o Wolverine e também a Mística no meio. Um rebuliço tão grande que, enfim, todo mundo escapa, meio que conserta o lance do tempo, justifica por que o teleporter foi capaz de lá naquela série, naquele arco, teleportar eles pra Guernica, não se sabe como, mas era a explicação doida que teve. E aí se resolve esse arco, Wolverine volta com Mística pra Estados Unidos, Nova York, não é isso? E a Jubileu, coitada, vai parar lá no Japão com a moto do Wolverine, presa, porque a moto do Wolverine tá cheia de alterações mecânicas lá, que são proibidas no Japão, e a bichinha ficou presa lá por conta disso. E é esse o arco de história aí, meio maluco lá, que, enfim, eu nem sei se é divertido, porque é tão doido, mas justifica alguns elementos pro futuro pra serem usados aí pro próximo arco, que é principalmente colocar um motivo pro Wolverine ir pro Japão, salvar a Jubileu que apareceu lá depois desse arco aí. É a história do Mojo. A história do Mojo é pra ser assim mesmo. É só tu ver que não teve uma adaptação ou coisa assim que tenha conseguido salvar. É sempre essas maluquices mesmo. Então eu só relevo e vamos lá. Desligue o cérebro essas histórias quando aparecem. Então, mas geralmente o Mojo tá relacionado a fazer uma adaptação de filme, uma adaptação de série. Aqui não. De repente o Mojo resolveu, sei lá, mexer no tempo, como ele teve capacidade de ir lá na origem do tempo. Enfim, não sei. Convenhamos que no estilo que tava a revista do Wolverine até a edição 50, essa é bem fora da caixa. É um vilão, deve ter sido o vilão mais fora da caixa, contando Larry Rama, Chris Claremont, Peter David e tudo mais. Então, é a coisa mais fora da casinha que teve, que até então era tudo meio pé no chão, vai. A gente tava tendo vários filmes de ação dos anos 80 e 90 e de repente resolveu fazer aquele filme ficção científica ruim dos anos 80. Ah, eu achei que você ia falar que é o especial de Natal da revista Wolverine. O que é? Ou então, que a gente também pode considerar isso pela época, porque já tá perto do Silvestre sair, podia ser que o Silvestre já tivesse dito, eu quero uma história com Moja Mística, mas não faz sentido, faça. Não era exatamente o Silvestre dos desenhos Kurt. Como não? Não foi, pois sim, foi o Cooper que desenhou a primeira história. Isso, Entendi. E aí depois a sequência foi o Silvestre. É o Andy Cooper que desenhou a primeira, que ainda não tá viajando no tempo, quer dizer, tá no finalzinho. E as últimas duas das três pá, era o Silvestre, que aí é que tem um Mojo pra valer. Tá, o Cooper, ele já tinha desenhado o Mojo, se eu não me engano, em X-Men. Sim. Mas tem algum interesse ou vontade de querer colocar Mística na história, não sei. Não, mas isso aí foi viagem aí total. Pra mim, precisava de uma justificativa muito doida de colocar o Wolverine e a Jubileu no final do Japão. Era isso. Mas não, enfim. Felga, fala aí. Então, não tem muito o que falar mesmo. É uma coisa meio maluca mesmo, sabe? Começa assim, já é o Wolverine, encontra uma mulher lá, Wolverine que já tá meio poucas ideias, encontra uma mulher no bar e tal, não sei o quê. Aí vai pro quarto com ela, aí depois a gente descobre que é a Mística. Aí de repente a espiral aparece no meio lá do encontro dos dois. Certo? Com um detalhe, né? O Wolverine e a Mística não estavam se matando, né? Aí depois a espiral aparece dizendo: vocês precisam vir comigo pra salvar o universo. Ô, Felga, Ou eles estavam se matando, mas não do jeito que a gente estava imaginando. Basicamente é isso. Aí, de repente, tá no meio de uma história, espaço-tempo, pra resolver que ia acabar o mundo, tá, o universo. De repente, joga o Wolverine no meio de uma... numa guerra secretas, assim, com mundos colidindo e tal, não sei o quê. E aí, pra resolver lá a parada, né? Ele acaba resolvendo. E aí, o final é engraçado, porque é como se essa história nunca tivesse acontecido, né? É, basicamente, Wolverine lembra da história, mas, tipo, é como... quando ele termina, ele simplesmente tá lá no acho que era o... não sei se era o Baxter ou já era o Force Freedom's Plaza, lá jogando pôquer lá com o com a galera, o Coisa, o Nick Fury, o Gambit. E engraçado então, que ele vai para lá, tipo assim, onde é que eu tava mesmo? Ah, tô aqui. Aí depois ele recebe a ligação lá da Jubileu presa. Então, tipo, a história é meio... é um negócio meio amalucado e tal, né? Nossa, velho. Enfim, não sei, eu achei divertido. Eu não consigo nem ter raiva dessa história, porque eu fiquei tão confuso com ela que não dá pra ter raiva. Você só ri de umas doideiras. Não, assim. Porque tem umas doideiras engraçadas. Esses espectros do tempo não deve ser uma coisa até meio inspirada lá na história do Flash. Não tem umas porra dessa lá no... né, isso aí tem no seriado Flash, tem no seriado... isso, da... seriado. Não tem no quadrinho do Flash isso aí, não? Não, tem não. Ah, então tem, tá vendo? Tem nos quadrinhos do Ultimate Quarteto Fantástico, que é umas aranhas que come o Ben Green naquele arco do Mark Miller. Ah, Larry Hama, então, inspirando a série do Flash. Mas enfim, de repente, no Vortex Temporal, aí aparece o Wolverine com a moto, com a Jubileu, lá fazendo aquela como se fosse um Globo da Morte, girando lá. Aí depois vai pra atacar com tudo, que ele ia destruir lá o negócio, e a Jubileu pega ele no último instante. Enfim, é muito bonito de ver visualmente, mas a parada é tão doida que aparece um esqueleto do Wolverine, né, que a... quem é? Que o trio lá, né, o trio, a Elsie, o Albert e o Caçador das Sombras entrou, né, numa uma pegada... Eu esqueci desse detalhe. O Caçador das Sombras lá com a LCD e o Coisa encontram o Wolverine morto no passado, não é isso? E ao mesmo tempo o Wolverine tava no futuro. E é uma coisa que dá a entender que vai ser depois explicado mais pra frente. Eu espero que seja. A gente vai continuar lendo aí. Porque de repente, quando eles viajam no passado pra desvendar isso, o esqueleto some da linha do tempo. Então espera-se que se solucione, né? Vai, Felipe. Então, esse arco estão dizendo, né? É maluca e mais maluca ainda. Começa com o Wolverine tendo toda essa sequência na sala de perigo. No bar, encontra uma mulher bonita pra jogar sinuca. Tem um cheiro de medo dela. Percebe também que é mística. Vão pro quarto de motel. Pois tem esse lance aí que o Coveiro falou dela se disfarçar de Jean Grey. E a Jubileu fica de cara. Na verdade, no quarto, ela tá usando a forma da Raposa Prateada a pedido do Wolverine. Olha aí. A mística tava com medo da espiral, sendo que a mística nesse período já era bem maluca das ideias, já estava bem maluca das ideias da morte da esposa, a Sina, e quem é mais maluca que ela é a espiral, por conta de todas as modificações que o Mojo fez nela e tudo mais. Tipo, a espiral estava muito doida por conta do Mojo mexer com o tempo. A espiral, ela meio que é uma tinha das variantes, né? Vou citar a série do Loki. Porque ela meio que, ela viaja no tempo, assim como o teleporte. Ela também, naturalmente, é uma teleportadora. E ela meio que fica dançando sobre o tempo. Pelo Mojo mexer com o tempo nessa história, alarmada por ser meio que o fim dos tempos ou coisa e tal. Pede ajuda pra quem tá na mão, quem tá na vez. E por algum motivo, Perini é mística. E vale a menção de que a mística não faz quase nada ali da primeira luta, que é com o primeiro espectro que eles enfrentam lá. Mas quando eles chegam no local, eles veem que o perigo é muito maior. Muito mais pseudo-científico, bizarro, assim. Enquanto tudo isso tá acontecendo, tem esse trio tentando descobrir qual é o mistério do corpo do Wolverine. Parece que tem 200 anos de idade. De algum jeito, o Wolverine tá morto lá no futuro. E esse esqueleto chegou no passado. A Jubileu ficou meio que sozinha no quarto, encontra o Mojo. Leva ela pra esse lugar do fim dos tempos lá. Faz essa oferta dela ser escrava dele ou não. É óbvio que o Mojo não vai salvar ninguém, não vai salvar o Wolverine no final. Ele só quer a Jubileu. Pra ser a futura espiral? Não sei. Mas... eu tenho a impressão de que, assim, o Larry Hama, nessa edição, nesse arco, estava misturando alguns elementos que ele tinha começado a desenvolver, né? Que é a questão do tempo, que é a questão de uma bomba antimatéria que te faz lá nos esgotos, toda da energia que causa aquele blackout lá. E essa bomba antimatéria é o que salva o tempo, porque a espiral e a mística se teleportam pro local que estão o trio, pegam a bomba, jogam nesse local bizarro que tá o Wolverine, e o Wolverine em cima da bomba se lança em cima do Mojo. Aí a Jubileu salva ele no último momento com a moto pro presente. Cada um pra um lugar diferente. Mais uma cena de um Wolverine, né? Ou versão de Wolverine, já que é o outro era o Albert, montado num avião ou numa bomba. Coisa cinema total, né? Sim. O Larry Hama tem um jeito de colocar arma em tudo e com que jeito, né? Seja ela em formato miniatura ou trabuco gigante ou misto. Ele pois dá seus pulos. Antes de seguir para um arco bem interessante, mais um filler, né? Edição 54, dessa vez é com Fábio Nicieza. Um personagem para mim meio que irrisório, que é o Shatter Star. Quem é fã desses personagens dos anos 90 que não tem muita utilidade é o Paulo. Então, se ele quiser comentar aí. Mas basicamente é um paralelo do que o Shatter Star viveu a vida toda dele. De ser um cara que guerreava pra ter o prazer dos vídeos do Mojo e por aí vai. E só fazer vídeo de violência e blá blá blá blá. Era os vilões da vez era um monte de guri, uma gangue de guri. Acho que era vide não sei o que, vide vikings, uma coisa assim. Que aí também estavam querendo bater nas pessoas, sei lá, fazer vídeo de violência. Filmando e expondo, sei lá, será na internet, alguma coisa desse tipo. Ruim pra caramba também. É. Ou então, na perspectiva de ter o Larry Hama escrevendo super bem essas histórias, qualquer coisa que viesse desse meio tava muito superior. Adoro o Nicieza, mas escolheu péssimo a filha. É que o Nicieza, ele escrevia X-Force nessa época. Provavelmente ele não tava conseguindo arrumar espaço pra desenvolver lá o Shatter Star pela quantidade de personagens. Ele botou aí nesse filler um pouco de desenvolvimento pro cara, pra mostrar alguma coisa. Pelo menos, não... que eu achei de positivo nessa história é que não rolou aquele clichê. Sempre tem, acho que com o Wolverine eu já vi umas 3 ou 4 histórias assim. Aparece um cara que é um guerreiro, mais assim, aí vai enfrentar o Wolverine, aí reconhece as garras e, o guerreiro lendário, se ajoelha. Ah, você é o cara da lenda, eu sempre gostei de você, e por aí vai. Invariavelmente todos eles se decepcionam com o Wolverine e tentam matar ele. Foi a primeira vez que isso não aconteceu. É, mas o Shatter Star, ele se ajoelha pro Wolverine. Lorde lendário. Não sei o que isso aqui lá. Ele se ajoelha, mas não se decepciona com o cara e tenta matar ele, como quase todos os outros fazem. Acho que tem também o Shatter está com a história de vida dele se decepcionar com alguém, viu? Pelo amor de Deus. Mas só uma curiosidade. O Abril, ela adiantou essa história pra antes do arco do Mojo, pra poder fazer mais sentido que o Wolverine, basicamente, a Jubileu presa no Japão, ele, eu vou aqui tomar um chá em Nova York. Olha só. Deixa eu resolver esse problema, né? Vou resolver esse problema aqui primeiro, depois eu penso na Jubileu. Ela não vai ser da prisão mesmo. Bom, eu não tenho muito o que comentar. Felipe e Felga, se quiser comentar sobre esse arco aí. Eu acho que essa história, pra mim, é mais confusa do que a do Mojo. Beleza, a história do Mojo tem muito mais elementos confusos. Eu concordo com você. Mas a história, também, pra mim, não faz muito sentido também. Ela é um filler. Não tem outra frase. Ela basicamente só serve pra apresentar o Shatter pra quem não lê X-Force. Mas isso aí é a Marvel Team Up do Wolverine na mensal do Wolverine. Lembrando que pelo que, assim, precisava, né? Porque parece que essa história, né? A mensal do Wolverine. Não era a mensal do Wolverine. Era bimensal, né? A cada 2 semanas estava chegando uma história, né? Pelo que eu vi. E Mark Silvestre dando conta, viu? Bimensal e ele dando conta. Não, a grande maioria, tanto é que não tem. Não era bimensal, gente. Era quinzenal, na verdade. Porque quinzenal, ele chama de 2 vezes a semana, bimensal é diferente, tá? Era quinzenal. Quinzenal, né? E Max Silvestre dando conta. Não, mas foi por isso que ele saiu, cara. Excesso de trabalho. Uma hora que eu achei engraçado é que quando ele tinha que fazer essas coisas em ritmo industrial de 15 dias, entregar uma história e entregar tudo no prazo, o traço dele era lindo. Aí agora que ele tem todo o tempo do mundo, aquele traço horrível que quando da Image, da época que ele volta lá pros X-Men. Ai, ai. Então, mas bom, cara, eu acho que é basicamente isso. É pra apresentar o Shatterstar pra quem não tá valendo a X-Force. E também tem umas coisas assim, pô, o Wolverine voltou pro uniforme antigo, né? Dá a entender que essa história é antes dos eventos do que tá acontecendo aqui, né? Enfim. Ah, mas ele voltou pro antigo já na... No, do Mojo. Não, do Mojo é não. Não, do Mojo tava amarelo. Não, amarelo e azul, então, igual do Shatterstar. Não, do Shatterstar, apesar da capa ser o... Ah, é? É, o uniforme é o marrom. Não, mas pelo menos justifica, né? Porque essa história é completamente fora da cronologia aí, não faz sentido como o Paulo falou, né? E vamos esquecer ela, pelo amor de Deus, a gente tá gastando tempo de imagem uma história ruim dessa. Vamos lá, vai. Edição 55 a 57, certo? Pra mim já é filme em 3 edições. Só era colocar um pouquinho mais de conteúdo. Porque, pra mim, é o auge dessa história. Eu acho que eu marquei muito com a história. Assim, se você que tá lendo sabe que ele tá falando sobre o Wolverine pro Japão, já tá se começando a desenhar o arco que vai terminar na morte da Marie, que ficou marcada pra caramba. Pra mim, é a morte da personagem que era o interesse amoroso do Wolverine, pra mim, que mais marcou. Quem leu as minisséries do Wolverine, o arco do Wolverine no Japão, que realmente conhece a Marie lá do Paul Smith, tudo e vai. Quando chega nesse momento aí, fica em choque mesmo, sabe? Nessa história toda, basicamente, a Marie já tá negociando de tentar, de alguma maneira, limpar o clã dela, da história do pai dela, do Shinji, né? Que tinha toda a corrupção do clã e por aí vai, deixar uma coisa mais honesta. Só que era complicado, porque ao mesmo tempo que se fizesse isso financeiramente, podia arrebentar e deixar o clã em dívida e por aí vai. E ao mesmo tempo tava tendo o Matsu Tetsubara, que é aquele vilão que foi apresentado nas histórias dos X-Men, que era um chefe do Tentáculo, cujo o Wolverine inclusive arrancou uma das mãos dele na história dos X-Men lá. A história inclusive que volta a Psylocke, né? Naquela época lá da... Mandarim. É do Mandarim, mas como é que é o arco lá dos troca dos vilões lá? Os Atos de Vingança. Atos de Vingança. Atos de Vingança, exatamente. E aí, o cara já é muito puto com o Wolverine, né? Então meio que quando aparece o Wolverine no Japão pra resgatar a Jubileu, já é um negócio meio que mata dois coelhos com uma cajadada só. O cara queria arrebentar com o clã Yashida, queria também ter a vingança com o Wolverine, né? Nesse meio tempo, também aparece uma nova vilã ali, uma nova surpresa, né? Eu acho que a última surpresa arquitetada pelo Donald Peace. Porque supostamente o Donald Peace também tinha se ferrado em outra história aí. Eu não me lembro agora qual. Supostamente estava morto aí. E é a tal da Scylla. Não tem nem muita explicação de onde veio essa personagem, não. E aí, essa personagem, já quando ele pisa lá no Japão, acontece o primeiro ataque e causa uma maior confusão, um maior rebuliço. Quem tá indo com o Wolverine é o Gambit, né? Porque, querendo ou não, a segunda personagem que a Jubileu tinha mais apreço era o Gambit. Seria o Gambit não é nenhum herói pra ter sidekick, mas se fosse pra ser um herói, a Jubileu podia ser um sidekick dele, né? E aí, tem todo um rolo que causa ali na primeira vez que pisa no Japão. Já tava tendo antes um rolo no aeroporto, sendo engraçadíssima. Deixa o Felga comentar depois. Mas aí, acontece logo quando eles pisam lá. Chama a atenção também do Solaris, que aparece lá pra tentar resolver a questão. Só que o Solaris, quando vai resolver a questão, o poder de fogo dele sai arrebentando tudo, né? Deixa até os policiais do Japão, sei lá, mesmo puto já com a chegada do Wolverine e por aí vai. E o Solaris também tá puto com o Wolverine, porque o Wolverine também tá criando confusão enquanto ele tá no território lá. Aí o Wolverine até chega pra lá no meio da história lá, depois que a Scylla some, né? Ele fala assim, você tá me seguindo aqui, me enchendo o saco? Quem foi que pediu tua ajuda? Cai fora. Aí o Solaris cai fora. Tipo, tá à toa que vai embora. E aí, enfim, volta a história deles se juntarem lá com o Wolverine, se juntar com o clã Yashida. Aí tem todo o lance da Mariko dizendo, não, mas pra que você veio agora? Porque a promessa era você voltar só quando o clã tivesse honrado, e isso não aconteceu agora, e por aí vai. Enfim, o desenrolar toda a história, parece que tudo tá sendo combinado, a tal da Scylla meio que é uma provocação também do Matsu, armado tudo, pra criar mais confusão, atrair o Wolverine e deixar a coisa mais confusa. Isso pressiona o clã Yashida a ficar meio que num cerco, uma parte da, sei lá onde era a mansão dele, sei lá, e forçando a Mariko a aceitar as condições que o Matsu Tetsubara, né, acho que ele ofertasse, né, pra parar a briga, parar a guerra entre o Tentáculo e o clã, né? já tinha morrido um monte de gente. Wolverine também tinha batido de frente com o Matsu, arrancou de novo a mão dele. E aí a oferta era o Matsu comprar, dando dinheiro, né? As operações ilegais lá da os pontos, as operações, sei lá, de onde estava o clã Yashida. Ele ofereceria um bom dinheiro, a Mariko conseguiria o dinheiro para não deixar a família em falência por um tempo, né? Alguma coisa desse tipo. Ao mesmo tempo, ela limparia, porque não seria mais ela a dona dos pontos lá de corrupção que o pai dela tinha, né? O da máfia lá. E aí, o que acontece? Em troca disso, ela pergunta, mas o que é que o Matsu quer? Aí, não, ele quer na segunda norma lá, os antigos lá de juramento, quer que você arranque um próprio dedo. E quem envia essa oferta pra ela é a Reiko, que é uma personagem que é treinada nessas coisas de envenenamento e por aí vai. O Wolverine não tava nesse momento lá, senão ele teria sabido do que tava prestes a acontecer. A Reiko, pra provar que na hora que ela fosse cortar o dedo não teria nenhum envenenamento, ela própria corta a mão dela. Corta não, né? Faz um arranhão na mão dela, assim, um corte. Só que ela já é tão treinada nessa coisa de veneno que ela ficou imune. Então quando a Mariko foi cortar o próprio dedo, imediatamente ela foi envenenada com a dor extrema. Era um envenenamento com... Aqui traduzido como um veneno de baiacu, né? Na época, né? Eu não sei se no Japão era o equivalente a isso lá. Se é isso mesmo que tem no inglês, né? Enfim, a Mariko, pra não dar dois temas que ela tava, pede pro Wolverine matar, adiantar a morte dela. E o Wolverine, vendo o sofrimento dela, aceita, né? Mata, mas assim, as lágrimas, arrebentado com tudo, né? Então é uma cena extremamente chocante, né? Que, enfim, todo mundo perde aí, né? O Matsu também, acho que o interesse dele era até se vingar do Wolverine, cortando o coração dele, né? Causando uma grande dor extrema. Se livrou da cabeça do clã, né? Vale ressaltar que a todo momento o Samurai de Prata, que era... Eu não sei. Eu sei que o Shiro, que é o Solaris, também é primo da Mariko. Primo, né? O Samurai de Prata também é primo, né? Ele é meio irmão da Mariko. Eles são filhos do mesmo pai. É, e aí ele queria ter a posse do clã. Então fica todo, eu deixo eu cuidar disso, a Mariko não vai ter consciência disso. Só que a Mariko não queria deixar na mão dele, porque ele também era meio vilão na história, né? E ela queria deixar o clã honradinho, né? Não queria seguir os passos do pai. Mas acabou desgraçando o clã. Acho que depois o clã... Posso estar enganado, mas ficou pela mão do Samurai de Prata por um tempo mesmo. Auge essa história, muito boa. Eu resumi aqui do jeito que dava, a gente não pode também detalhar muita coisa, mas é daquelas histórias tipo a conclusão do lado Dente de Sabre com a Lady Leto e com o Caçador das Sombras lá. Uma coisa levando a outra, uma coisa levando a outra, ritmo 100%, acontecendo tudo, né, ao mesmo tempo. É, cara, aqui acho que é o grande ponto alto do arco, do run do Larry Hama, né? Acho que aqui é o Wolverine 3, né? Vamos dizer assim, em termos de filme, né? Cara, é muito boa a história. Assim, ela realmente... O Logan não tinha nenhum motivo, né? Pra voltar, mas aí o Larry Hama jogou a Jubileu numa bagunça interdimensional lá no Japão. E aí obrigou ele a ir pra lá e causou toda essa confusão. Já começa no aeroporto, que ele tentando passar lá no detector de metal, não consegue e tal, ele começa a andar de cueca e botas ali no meio do aeroporto, certo? O Gambit dando risada pra caramba. No final fala, dá uma ligada pro Nick Fury, porque acho que ele, que aí vai resolver e explica essa situação e tal, né? Ele viu a mão dele no detector de metais assim, aí foi pior, né? Tipo, tem três lâminas aí altamente afiadas, não posso deixar você entrar nesse voo. Mas não tinha uma história lá, mas deve ser depois, que ele tinha tipo um atestado médico que dizia que ele tinha pino de titânio no osso, por isso que passava... Tinha um cartão que dizia que ele era de metal, coisa do tipo. Mas nesse caso não valeu, porque eles não conseguiam identificar como é que o cara tinha 8, 6 quilos de metal no corpo. Hoje em dia ele deve só usar assim, na carteirinha de Vingadores e pronto. E aí já começa aí a bagunça, né? A Jubileu presa, e aí tipo, o tentáculo, né? O Tsubara tenta matar ela, mas a Reiko não... A Reiko quase vai executar, mas aí depois como ela fala lá do cara das garras e tal, peraí, mas o cara das garras se envolve aí, é o Caolho ou o Logan e tal. E cara, meu, é ação desenfreada pra caramba, né? A gente tem aqui, meu, é brigas muito bem desenhadas pelo Marco Silvestre, é Wolverine contra a Scylla, Wolverine contra aquele monte de ninjas. Cara, é sensacional esse arco e ele termina, né, de uma forma muito dramática, né? Que acho que a morte da Mariko, acho que é uma das... um dos eventos mais dramáticos, assim, não só da história do personagem, né? Mas também da história da Marvel, né? Eu acho que pra mim, porque quando comecei a ler quadrinhos, a Gwen já tava morta. Óbvio, eu não sou tão velho assim. Mas eu acho que foi um dos primeiros traumas, assim. Não foi primeiro, mas foi um dos mais marcantes traumas pra mim como leitor. Né? E, cara, enfim, muito bom. E o legal é ver que também, assim, apesar de ser muito focado, né? Quase que um arco bem quase que contido, vamos dizer. Assim, já tem elementos da história que o Rama tem trabalhado, né? Porque aqui uma das personagens que inclusive tá ali auxiliando, né, o Tsubara, né, é a Raposa Prateada, né? Ela que inclusive parece que fornece os venenos, tal, toda aquela coisa, né? Bom, bacana pra caramba, cara. Eu acho que assim, eu acho que é o grande ponto alto dessa fase do Rama, pelo menos nessa primeira parte que a gente tá falando. Esse aqui é sem dúvida o ponto alto. E é a despedida do Marco Silvestre, né? Com certeza é o ponto alto da parceria, vamos dizer assim. Sim. Não, cara, tá muito bom, cara. Depois, tanto é que depois troca o desenhista e tal. Pra mim fica bastante claro que aqui é o grande ponto alto mesmo, né? Eu acho que foi o único dos desenhistas da Image que saiu num ponto alto, porque o resto era só história nhé-cunhé. Eu gosto muito desse arco, né? Essa parte do Japão, do Wolverine, sem tensão. É um lance com a Mariko, desde a época do Frank Miller, até mesmo antes, né, com o Chris Claremont, quando eles começam a se conhecer, eu achei bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que essa história aqui, pra mim, não me desaba, mas ela me deixa indignado. Pra mim, a conta não fecha, porque durante todo o período que a gente conhece a personagem da Mariko, sempre teve esse lance, esse empecilho com relação ao clã. Mariko, como uma pessoa muito honrada e devido lance com o mestre mental e desfeito o casamento dos dois, tem que dessa vez as coisas fossem certas, fossem feitas bem encaminhadas, né? Bem certinho. E aí, com toda essa confusão aí com a Jubileu indo no Japão, a vingança do Matsu, deu tudo errado. Mas uma coisa que, sim, pra mim não fecha, o fato dela aceitar o ato aí com o Matsu de cara. E além do mais, assim, não sei se é porque eu li só no formatinho. Essa parte da Raposa Prateada, pra mim, foi só puro encaixe. Porque quem tem os venenos era a Reiko. Reiko, quando ela descobre que o Caolho é o Wolverine, é o Logan, não quis mais saber. E de algum jeito eles conseguem trazê-la de volta lá pro trama e levam ela pra mansão. Tem todo o entrelaçamento dos vilões, de não avisarem ela de que a Mariko tem relação com o Wolverine, tudo bem. Deixa a situação ainda mais conturbada. E junto com essa vingança do Erse, né, a nova tentativa de vingança, com a Scylla, que é um personagem que até hoje eu também não consigo entender onde que surgiu. Eu imagino que deva ser justamente nessa história, nos porta-aviões, no porto lá, na parte de carga, que ela estava escondida e foi ativada, talvez porque última tentativa de vingança lá, e deu toda essa maluquice aí. E também, né, essas participações especiais dos X-Men, do Gambit, participando de toda a ação, e só porque ele queria que o Wolverine pagasse, devia ele no poker. E o Solaris, realmente, não sabe usar o seu poder, né? Causa mais confusão do que deveria. Na verdade, acho que o Rama tinha direito de usar um ou dois X-Men por vez. Era o que como é o editor lá, Paulo? O Bob Harris. O que o Bob Harris permitia, eu acho. Teria um ou dois por vez. Pronto. É porque... Que negócio, cara? E não podia. Ele não, desde o começo dessa revista, a gente nota que eles queriam deixar claro que é uma mensal do Wolverine. Eles deviam ter um cagaço muito grande dela eventualmente se tornar Wolverine e os X-Men. Faz sentido. Como metade das mensais solo dos outros heróis acabou acontecendo. Ainda bem que isso não aconteceu depois, né? Então. Eu, que a história dos dois tivesse dado de outro jeito, realmente fico indignado de ter acabado assim, porque eu gostava muito desse romance. E beleza, o Wolverine faz sua vingança com o Matsu, tava virando uma tradição dele tirar uma parte do Matsu a cada aniversário da morte da Maria. Mas enfim, é o que acontece, né? E era justamente um período que muitos interesses amorosos dos heróis morriam, né? Nos anos 90, alguma coisa trágica tinha que acontecer. Bom, nesse ponto da história era pra ser uma coisa assim, na edição que se segue, né? chocante. Era pra ser basicamente chocante, né? Só que não é muito bem o que acontece, né? Porque lá vem de novo o tal famigerado filler. Dessa vez é do roteirista de Daniel J. Chichester, que é um nome que pode parecer desconhecido para a maioria de vocês, mas quem lia nessa época tem um calafrio, porque era o cara que escreveu o Demolidor na época da Armadura Negra. Tô até zoando aqui, porque eu acho que talvez a culpa não era nem dele, era dos desenhos da época que a gente chava muito. E talvez tenha que reler essa história com, sei lá, dor nos olhos para ver se o roteiro era tão ruim. Mas enfim, aqui ele faz um filler de duas partes, não satisfeito, né? 58 e 59, era pra mostrar de forma mais chocante, né, a questão da morte da Mariko, não, mas aí ele diz que, não, essa edição aqui se passa depois ou antes, sei lá, meio que atemporal. A história do Wolverine fazendo um team-up com, dessa vez, o Terror Inc., né, Terror S.A., acho que não, aqui no Brasil, uma coisa assim. Que é aquele vilão lá de cara verde que pode pegar parte de corpo humano de pessoas mortas, colocar. Ele mesmo se destaca, né? Ele é meio morto, sei lá, um zumbi meio estranho lá. O poder dele é meio estranho. E aí ele é o cara que ajuda o Wolverine quando o Wolverine vai atrás de uma menina que tá sendo sequestrada, a menina do empresário. Que meio havia um grupo de ecoterroristas, só que ela foi presa por uns ecoterroristas ainda piores do que o grupo que inicialmente atacava eles e que a menina fazia parte, que a menina era contra o pai também. E aí é uma história bem sem sal, sinceramente, viu? Bem, assim, bem previsível, bem boba, assim, na minha opinião, sabe? A única coisa que chama mais atenção, a gente já fala do Wolverine que recupera os cabelos facilmente quando é queimado lá naquela edição lá da LCD, quando tá tendo um incêndio. Aqui ele corta o cabelo, né? O Felga lembrou isso, né? E fica curtinho. Então, o cabelo só cresce quando ele quer, né? Eu não tenho muito o que dizer sobre esse filler. Pra mim é só atrapalha, na verdade. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se manifeste aí. Ah, não tem muito o que comentar, né? Mas é basicamente isso, né? O Larry Hama tava trabalho, né? Até tem um... Quando você olha, tava até dando uma olhadinha aqui. Quando você olha, assim, ali na parte dos créditos e tal, tem lá como é que fala lá? Um destaque, assim, falando... Não, o cara tá ajudando um atarefado do Larry Hama. Obrigado, Dan. E aí mete essa história aqui que, meu, vou te falar, cara. Enfim, é basicamente isso. É um sequestro que aí vai lá o cara pedir ajuda pro professor Xavier. Aí o professor Xavier fala, não, mas aqui é uma escola, amigo. Não esquece que você tá falando de Xavier é muito mala quando quer ser, né? Você tá falando aqui é uma escola. Aí o Wolverine ouve e fala, não, eu vou resolver a parada. E, cara, meu, aí entra o Terror S.A. no meio. O negócio é... Enfim, não acho tão ruim assim, mas realmente não tem nada, não acrescenta nada, né? Eu até comentei aqui, né, que o Wolverine aqui ficou a cara, né? Não a versão da série da Amazon, mas a versão dos quadrinhos, né? Até porque é o mesmo desenhista, né? Do Butcher, né? Do Billy Butcher lá do The Boys, né? Quando você olha lá nos quadrinhos, o Wolverine ficou... Quando cortou o cabelo, ficou igualzinho o Billy Butcher. Mas acho que a referência na época era o Arnold Schwarzenegger, né? Óculos escuros e gente de couro. É, então, não. A capa é total Exterminador do Futuro, né? A capa é bem essa linha mesmo. Eu não estou muito errado. É bem na época que saiu o 2. A capa é uma referência a 1, que eu acho que como o 1 deve ser um daqueles filmes bons que quase ninguém assistiu, que a continuação fez lembrar. Aí quando o 2 fez aquele puta sucesso, a galera, todo mundo foi assistir 1. Não, vamos aproveitar que o hype e colocar uma capa parecida. Que é total de 92. Terminator. É, pois é. De 92, não faz sentido. A capa é referência ao... Gente, vocês não vão ficar falando muito sobre essa edição, não, pelo amor de Deus. Ah, aqui o nome de cast devia mudar pra Filler do Larry Hama. Wolverine Team Up, né? É basicamente... É só basicamente o Wolverine tá entediado, invade o escritório do Xavier, pega uma missão e vai resolver o amigo aí no caminho. Bom, passado essas duas edições que só atrapalham aí, voltamos com o Hama. Precisa descansar o homem, mas tudo bem, né? E aí, tá meio complicado, né? O Mark Silvestre saiu, tá precisando encontrar um desenhista pra assumir a coisa aí. Então, acho até na primeira história aqui, que é uma sequência de histórias... Mais uma vez, não é um arco bem definido, mas só começa com essas histórias que é a continuação sobre os mistérios da Arma X. Então, se você juntar aquela história lá que a gente falou sobre o Shiva, né, e do Wolverine e procurando informações, o Shiva desapareceu pro próximo da lista, é a continuação aqui. Então, parte da primeira história é Wolverine lidando com a morte da Marie. Então, é quase uma edição inteira sobre isso. Mas, paralelamente, a gente tem o Dente de Sabre sendo atacado pelo Shiva. Ele era o próximo da lista. E aí surge, no decorrer dessas próximas histórias, mais um personagem que teria sido parte desse time aí que foi manipulado pelo governo. Um deles é o John Rafe, que no Brasil acho que era traduzido pelo John Spectro, uma coisa assim. Já que era para traduzir Spectro, que traduzisse João do Espectro, mas enfim. O personagem que parecia ter mais um pouco de conhecimento do que estava rolando ali, né? Ele era tipo um teleportador, começou a aparecer nos flashbacks do Wolverine e começou a ter muito flashback aí no decorrer da história. Principalmente da fase do Homem... da história do Ômega Vermelho, né? Que acabou acontecendo numa revista do X-Men. Então meio que o Hammond pegou esse mote aí para trabalhar mais essa história aí. Trabalhando esse lance desse time X misterioso que fizeram parte aí. E ele vai juntando times. Junta com Wolverine, coloca Dente de Sabre, coloca a Raposa Prateada. E junta também o tal do Mastodon, que misteriosamente envelheceu do nada aí. Tá morrendo, né? Vão tudo atrás de descobrir o que tá acontecendo. É o lance do professor, a Rines e por aí vai. E descobre que havia um elemento lá que parece que tava também na lista. Ou pelo visto era um mutante também. Parecia ser um mutante, né? E tava envolvido com a história. E eles vão atrás do cara. O nome inicial do cara era Aldous Ferro, ou alguma coisa assim. Eles estranham como é que o cara também não envelheceu. Será que ele era um deles? Tinha fator de cura, não? Enfim, a história continua com essa loucura de implante de memória, de coisas manipuladas e por aí vai. Descobre que não era só os cenários que vaziam, mas boa parte dos implantes de memória, da manipulação, era feita por esse Aldous Ferro, que se descobre depois que era um Pissborg, nesse tipo de revelação, assim, anos 90. Que depois se revela que, na verdade, não era porque ele era um robô. Ele era um cara que estava lá, velho lá dentro, não, um velho lá dentro da armadura, e tinha os poderes de manipular as mentes das pessoas e criar histórias, ao ponto de até mesmo Charles Xavier não saber se era verdade, se era mentira. Então eram implantes meio ferrenhos, né? O lance dessa história é que, de repente, o Shiva aparece também para matar todo mundo, o Aldous Ferro também se transforma numa criatura bem maluca lá, meio árvore, meio não sei o quê. Um negócio extremamente surreal, que ele mata a Raposa Prateada sugando ela pra dentro dele, uma coisa doida. E quando ele morre, ele vira tipo um casulo, um negócio estranhíssimo assim. E choca todo mundo, ou seja, Wolverine viu a volta da Raposa Prateada pra morrer de novo. E mais uma vez temos um choque aí, porque é outra edição, logo depois da morte da Marie, temos uma outra edição mais pra frente. Essa revista aqui, basicamente esse arco aqui vai da 61 a 65, e a 65 é mais um luto pra Wolverine, né? Que já tá doidão, perdidaço nas memórias aí. Só corrigindo, quem matou a Raposa Prateada foi o Dente de Sabre agora mesmo. De novo. Foi o Dente de Sabre? Foi. Putz, então aí eu me confundi na confusão. Quem foi tragado pela árvore? Dente de Sabre, né? Então não é só em Krakoa, tragado por árvores. Sabe o que é? Vale ressaltar pra vocês, tá? Quem tá... Depois de um desenhista meio estranho ali, assume o Mark Teixeira, o Tex. O Mark Teixeira, originalmente, ele era arte finalista. Eu gosto muito do desenho dele, que ele é muito sujo, muito, sabe, muito nanquim, muito carregado. Era muito bom pra Motoqueiro Fantasma, inclusive, sabe? Só que aqui, de vez em quando, se torna confuso. É, o Felga falou que, enfim, é em baixa, a qualidade perde um pouco. Eu tenho que concordar que neste arco aqui, não casou muito bem, que fica confuso. Por exemplo, essa parte eu fiquei confuso de como é que a raposa morreu e dentro de sabe foi sugado. E não sei o quê, mas enfim, é isso. O Rama tenta dar algumas, vamos dizer assim, fechar algumas pontas, né, desde o projeto. É a Arma X, né, da equipe X. Então ele traz o Espectro, né, que aqui ficou conhecido como Espectro, né. Ele tenta fazer todo esse fecho colocando o grande, vamos dizer assim, um dos grandes responsáveis, né, pelos implantes de memória da galera e tal, é esse Aldo Ferro. E eu confesso, cara, que toda vez que eu tava lendo, ao ler esse run, essa parte, principalmente a parte que assume o Mark Teixeira, né? Que a primeira edição desse run é o Dennis Hoover, né? E aí depois entra, né, logo na sequência o Teixeira, né? Cara, isso me fez lembrar aqueles animes dos anos 90, cara, que tem armaduras, tem aquelas coisas muito... Aí tem essas coisas de memória e tal, enfim. Todo esse arco me fez lembrar dessas coisas, né? E aí, então, vamos dizer assim, o grande fecho desse arco é o Wolverine perder, vamos dizer assim, o seu segundo, vamos dizer assim, outro grande amor dele, né? Ele tá nessa, né, de provar que algumas memórias da que ele tem com a Raposa Prateada é verdadeira. A Raposa Prateada tá completamente falando, não, você tá maluco, nunca teve nada, você que ferrou minha vida e tal. E aí ela acaba morrendo aqui, e aqui pelo Dente de Sabre, né? Inclusive, é o Dente de Sabre entrando de novo na cabine pra poder matar a Raposa Prateada, como algo que aconteceu lá atrás, né? E aí então fecha. Esse, vamos dizer assim, fecha essa etapa, né? O que eu tava comentando, né? A arte do Teixeira, eu acho que já teve momentos bem melhores, cara. Quando você... Black Panther, né? Pantera Negra, a gente já fez um podcast aqui falando dessa fase, né? Com o Christopher Priest, né? Ali a arte muito, muito, muito mais avançada. Tudo bem que a gente tá falando aí de um período, sei lá, de um quase... Ou quase 10 anos, né? De diferença, né? Entre as falar, uns 10 anos de diferença aí. 10 anos de diferença, né? Mas, por exemplo, nesse arco, nessa parte que é totalmente cheia de ação e tal, não casou tão bem. Mas no próximo, que a gente vai falar, que é, que é um arco ainda mais biruta ainda, né? Que eu acho que é um ponto alto da maluquice, né? É, a arte ficou muito melhor. Eu achei que casou muito mais, né? Mas, enfim, cara. É, como eu já falei, depois da morte da Mariko, eu acho que o Rama dá uma, vamos dizer assim, tem uma queda, né? Mas, mesmo assim, é um bom arco. Tem uma boa finalização e fecha algumas pontas soltas, né? Então a gente também não tem como saber o quão colaborativo ele era com o Mark Silvestre. Talvez até esse filho lá do Terror S.A. e essas voltas assim sejam eles tentando ganhar tempo enquanto se recupera do Baque. E a gente tem que lembrar que quando o pessoal saiu, eles saíram de uma hora pra outra, praticamente. Assim, esperaram. Atrasando, se for lembrar da história secreta da Marvel, o acordo lá da galera era atrasar as revistas até o último minuto e sair sem entregar nada, para os caras não terem o que entregar, revista para entregar naquele mês. Então, o cara podia até estar enrolando. Por isso, inclusive, lá vai ele, assim, tipo, entre aspas, regurgitar um tema que ele tinha feito antes, que era uma coisa que até aquele momento ele não tinha feito, que é voltar a história lá da Arma X, e é uma história, inclusive, até maior do que a primeira. Faz bastante sentido. Porque a senhora já estava encaminhada, né, no arco anterior. Basicamente, amplia, né? Ele representa, conforme elas vão se desenvolvendo, os outros personagens da equipe e vai introduzindo não só a parte do telepata, mas um tema que fica perdido na história, que é a supressão de envelhecimento. Uma maluquice dessas. E parecia que já estava datado, né? Que o Mastodonte, que a gente já falou, literalmente se desintegra no meio do arco, né? Ele já estava ali um velho cadeirante. E o único sentido que eu imagino que esse soro funciona realmente pro arco é mais pra Raposa Prateada, que ao meu ver é a única que não tem fator de cura ali. E aí, no meio dessa história, a gente vê que como cada um tem uma memória completamente diferente um do outro. E essas desavenças que vocês já citaram, fica muito claro o desenvolvimento do arco, né? E quando chega a hora do telepata, esse cyborg, que ao meu ver é uma encheção de linguiça, e no início do projeto Arma X não tinha esse terceiro elemento do lado do diretor, mas ele não deixa de ser necessário para explicar esses... Eu de memória, com certeza precisava de um telepata. Mas se a gente for olhar no histórico do Projeto Arma X, viu, Felipe, de querer cada autor colocar o seu personagem lá, né? A mesma coisa tem o Daniel Way, acho que foi o Daniel Way, né, que botou o Romulus, foi ele? Com foi? Certeza, depois enfiaram 500. Então cada um vai enfiar no seu, não acho que não é injeção, não. Acho que é o cara quer colocar seu ponto a mais na história, né? Esse é o problema, né? Que fica cada vez mais rocambolesco. Mas o que eu queria citar... O problema é que ele já tinha botado ponto. Aí ele foi botar um ponto a mais do ponto a mais. Pois é. E outra coisa, né? Ele não... Aqui Wolverine, já, a princípio, já sabia de todas as memórias dele. Aí Daniel Way, quando entra, ele destrava mais memórias ainda. Mas enfim, é só um complemento pra você que tá ouvindo nosso podcast saber que esse tema, de vez em quando, tá voltando aí e tem um novo ponto sendo colocado. Sim, mas onde eu queria chegar é que ele não precisava esse telepata ser um cyborg, um robô que virasse árvore e etc e tal. Isso que eu achei bem desnecessário. E aí, beleza, tem a morte da Raposa Prateada, infelizmente pelas mãos do Dente de Sabre, e eu não sei como que no final das contas cada um saiu para um lado, na boa. Se o cara matasse alguma namorada, alguma presença efetiva, o cara, não sei lá, conseguiria deixar o cara vivo, não. Principalmente com todo... Mas Wolverine saiu meio doidão ali, velho. Não dá pra culpar, não. O cara não tava bem. bem. E não fica muito depois do Toreadas, né? Mas eu achei bonito que no final, o Spectre descobrindo, né, a cabana. Aí, pelo menos, né, teve um consolo lá em poder enterrá-la no lugar onde eles tiveram algum romance lá. Ou seja, a história da cabana existiu realmente, né? Sim. Então, o Wolverine foi um além, que foi aí enterrar a Raposa Prateada com uma tábua, aquela tábua famosa, né, do Logan e Raposa, né, e Silver, né, na verdade. E aí, bota ela como se fosse uma lápide, né? Nesse ponto até que termina essa edição do enterro, tá uma terminada em alta, né? Parte do desenho do Teixeira encaixa bem, porque ali ele trabalha com matizes de preto e branco. Ele não trabalha muito com o colorido digital da Marvel na época. É, mas boa parte do pessoal dessa época não tinha ainda o digital ainda não. Ainda era... Não tinha um trabalho de degradê de nada, não. Não era colorizada digitalmente ainda. Mas vamos pular logo para o próximo arco aí, que já emendando nessa loucura do Wolverine pós-enterro, ele tem mais outro mistério, da 66 a 68. Quem é Terry Adams? Felga, quem é Terry Adams, por favor? Bom, cara, isso é real. Esse arco é a prova, né, que o Wolverine não saiu bem da história anterior, né? Cara, basicamente é o seguinte, começa de novo essa história das memórias, começam a fuçar de novo. De repente, ali, né, quando o Wolverine tinha ido num lugar lá de aposta, que antes era uma igreja, não sei o quê, né? Destrava uma memória dizendo que ele tinha que ir atrás de Terry Adams. E, tipo, de repente, cara, ele começa a ter uma espécie de anjo perto dele, cara, que tá mais pra um diabinho, que começa a falar, não, você tem que ir atrás de Terry Adams, você tem que ir atrás de Terry Adams. Doideira. Terry Adams. E, cara, o cara começa, então, a viajar pelo mundo atrás, né, de quem é Terry Adams. E nesse processo tá todo mundo atrás do Wolverine. Pô, ele pirou de vez, gente. A gente tem que segurar o cara, meu. Ele tá completamente desnorteado. Vale, né? Não tem a tecnologia de hoje, de celular, nem GPS. Quer dizer, tinha um GPS, mas não era que você pudesse rastrear alguém com o celular, né? Então, ele ficou, como o pessoal fala em inglês, né? Fora do radar, né? É, ficou completamente fora do radar. Aí, no final, ele foi parar lá numa região da, acho que parece da Rússia, ali perto... Exatamente, como ter sido lá. Né? E aí ele descobre que Terry Adams não é uma pessoa, Terry Adams é um lugar. E que ele, lá no passado, recebeu a missão que tinha que explodir esse lugar. E aí entra e começa a ter de novo outra confusão nas memórias dele, né? Ele encontra um cara que se chama Epsilon Red, né? O Epsilon Vermelho, né? E eu não sei se tem alguma relação com o Ômega Vermelho, certo? Detalhe, porque ele, indiferente de ser... Que os americanos têm um super soldado, americano. Ele era faz parte do programa do super astronauta, cosmonauta, sei lá, russo. Então. É diferente, não é um Capitão América, é um astronauta russo, super poderoso. E lembrava visualmente o Ômega Vermelho. Não lembra, tal, tem até uma parte parecida os poderes, tal, né? É, no final, a gente descobre que o Wolverine tinha recebido a missão lá atrás de explodir o negócio e matar, né? Esse cara que era pai dessa personificação de anjo que ficava na cabeça dele, dizendo que ele tinha que ir lá procurar o Terry Adams, né? E aí, no final, a própria menina aparece e a gente descobre que quem matou o cara, quem de verdade matou o cara foi o Dente de Sabre, né? Não, mas não matou o cara, né? Matou a esposa. A esposa, tava isso. Tava grávida da menina. A mãe do cara foi a coisa. Aí a gente tem aqui mais uma cena de um cara em cima de um avião voando. Enfim, cara. É surreal esse cara. Basicamente, o cara lá, ele tinha um lance de estar preso no como é que se diz, num traje feito, porque quando ele ganhou os poderes, alguma coisa desse tipo, ele ficava preso no traje de cosmonauta, astronauta lá, porque se fosse libertar na gravidade da gente, né, na pressão da gente, ele já ia morrer. Então o alento dele já tava preso, já tava condenado. Então eles decidiram que, pelo menos o Wolverine, né, que não ia fazer nada com o cara, né, e ia deixar lá, a esposa tava grávida e por aí vai, não vou fazer. Só que o Wolverine achava que tinha matado a esposa. Aí nessa coisa aqui da volta dele, que ele encontra, acho que a menina, né, de alguma maneira, Sim. Ele descobre que na verdade ele realmente deixou o cara vivo, e o Dente de Sabre, na hora de sair, tipo, tudo bem, não vou te matar, mas vou te dar um, fazer uma maldade com você, que a minha marca ser Dente de Sabre é ser mal. Aí dá um tiro na esposa, e a mulher teve que fazer uma cesárea na hora, que morreu, né, eu acho, pra, pra nascer a menina, que é a menina do anjo lá. E aí o agora no presente, né, o super, super astronauta russo, né, do programa Epsilon Red, pediu pra ir pra casa dele, só que a casa que ele acreditava era o espaço, que era o lugar onde ele podia viver com aquele traje lá, porque, enfim, eram os poderes dele lá, essa coisa aí. Maconhada essa história, porque o Felga até pulou a parte mais doida dessa história, que o Wolverine tá tão surtado que ele entra num ônibus lá, tá falando sozinho, que ele acha que tá com um monte de gente, né? Aí ele fala, aí fala a frase de efeito lá, ah, porque como vocês sabem, eu sou o melhor naquilo que faz, e o que eu faço não é nada bonito. Só que quando ele tá falando isso, é, quem termina a frase é um monte de alucinação dele. Que tipo é o Elvis Presley. Elvis Presley. Tem o Kennedy. Fidel. Um monte de personalidade louca. E aí ele fala, eu não teria dito melhor. Ele tá surtado. Meu Deus. É muito, cara. E aqui, cara, a arte do Teixeira ficou caiu. Boa, não ficou confusa, né? Não ficou confusa, cara. Cai muito bem, cara, nessa psicopatia aqui do Wolverine, né? Muito doido. Só vou completar de que quem começou essa maluquice foi o Xavier. Cutucar a Mirinha, a pedido dele, destravou essa memória do Teriada. O que fez com que ele ficasse perdido no 60? Que ano que era? É, nos 60, uma coisa 60, assim. Né? Aí ele fica lá malucão, isso, lá com o Jonathan Kennedy, o Fidel na cabeça. Exatamente, 68. Porque o programa do Super Soldado, do Astronauta, sei o que lá, foi desativado e o cara não foi pra Lua lá. Porque logo em 69 os Estados Unidos conseguiu. Aí tiraram toda a verba e o cara não conseguiu nem pro espaço, que era a meta da vida deles. Ficou preso naquele traje lá, pra nada. E morreu a esposa também pra nada. Ou seja, foi culpa do Reed Richards, fim das contas. E do Xavier. Não, o Reed foi pro espaço em 61, nem tem como. Mas enfim. Bom, esse seria um bom ponto pra gente terminar. Mas aí vai ficar muita coisa pra parte 2. E eu só quero falar sobre mais um arco só. É curioso aqui a gente falar desse arco, porque é quando começa a ter um outro desenhista que vai assumir a mensal por um tempo, né? Que é o Dwayne Turner, tá? O Dwayne Turner vai ficar por umas histórias aí. A gente vai falar dele na parte 2. Mas outra coisa que muda bastante de tom aqui é que você vê que até então o Larry Hama tava seguindo sua própria história. Tava completamente desvinculado do que acontecia em X-Men. E a partir desse arco aqui, e vocês vão ver muito mais na parte 2, começa a ficar muito preso às histórias dele e editorialmente muito afetado pelo que era feito nas revistas principais dos X-Men. Porque já nessa história, você já vê que teve algum lance editorial, falou assim, ó, eu aproveita aí, junta Wolverine, Jubileu e Vampira e faz uma história aí envolvendo assim um mistério da volta de Magneto, porque a gente tem que investigar, porque existem suspeitos, isso já vinha sendo trabalhado na revista dos X-Men, né? Do Magneto voltou desde aquela época das primeiras edições da X-Men sem adjetivo, né? Que ele tinha desaparecido lá, sumido. E aqui seria pra isso, né? Então são 3 edições, só pra gente fechar no número 70, na verdade 71 aqui, né? Ficar por igual na parte 2. Então é um arco que tá o Wolverine, Vampira e a Jubileu vão pra Terra Selvagem investigar essa suposta, quem sabe, aparição do Magneto. E acaba que os três vão se separando no meio da história. Cada um enfrenta uma aventura diferente, né? E uma confusão diferente. O Wolverine se treta lá com o Sauron. A Vampira acaba se tretando com o aquele bebê, né? Cabeça de bebê, sei lá como é que chama a tradução aqui. E outros mutados, né? E parecia que se falasse o nome de Magneto perto deles, eles estavam tudo meio assim, ó, meu Deus, né? E a Jubileu era pra ficar na nave, mas ela é teimosa do jeito que é, sai da nave, acaba tretando com aquela tribo que controlava os pterodátilos. Pterodátilos não, pterodátilos muito pequenininho. Pterodontes, sei lá, os bichos voadores que tinha na Terra Selvagem lá, né, os dinossauros voadores lá. E aí, engraçado que no começo ela é toda atrapalhada, mas do jeito dela consegue fazer as coisas funcionarem, roubam dos pterodontes lá, aí ganha uma fama pela tribo, ó, meu Deus, não sei o que, barará. E aprende a controlar o bicho, é reconhecida pela tribo, depois zoam porque faz uma festa pra ela, só que tinham achado que ela era um menino, né, em vez de ser uma menina, aí quiseram casar ela com a noiva lá, né, uma zoeira. Wolverine com Sauron é aquele mesmo esquema, né, Sauron que é comandar a Terra Selvagem e não sei o quê. E aí tenta dar um jeito de... Tem que tentar resolver o problema de Sauron, né? Trazendo ele de volta pra ser o Dr. Karl Lichter. Que aí há toda uma questão ética, porque o Sauron não é o Dr. Caulicus, e quando você destransforma Sauron, é como se você estivesse matando Sauron, e por aí vai, né? E o do Brain, o do cérebro de bebê lá, como é a cabeça de bebê? Como é que traduz aquilo ali mesmo? O Imago. Esse personagem aí, junto com o Gaza, né, que era um outro lá, mutados lá, também tava se tretando com a vampira lá no, na história. Três partes dessa história aí, desse arco. Parece, né, ser uma história que mais pra dar um respaldo de uma coisa que está por vir aí em X-Men do que uma coisa que parece que foi realmente o Larry Hama que quis escrever. Mas é bom pra vocês sentirem um climazinho da parte 2 que vem aí, que tem muita interferência editorial, certamente, aí nas histórias que vem. Mas só pra contextualizar, gente, entre a parte 1 e a parte 2, como esse é um prólogo de Atração Fatal, nós vamos fazer o Inominato de Atração Fatal. O Coveiro prometeu. Não. Não, isso não falei nada, não vai ter. Este ano, as últimas coisas que ele vai falar de X-Men, inclusive, é relacionada a Wolverine. Não vai ter mais nada de X-Men esse ano. Acaba na parte 2 aí, dos 50 anos do Wolverine, não, mas inclusive. Tem que ter, a gente não vai entender a parte 2 sem a Atração Fatal. Eles vão ter uma breve contextualização lá na parte 2. Paciência. Já que o Paulo já se adiantou, essa história serve justamente como prólogo da Atração Fatal. Né? O Magneto, a princípio, ser considerado como morto desde da nova revista dos X-Men, com o Jim Lee. Essa história com na Terra Selvagem, os X-Men vão investigar e voltou ou não. E cada personagem, né, como o Coveiro falou, tem a sua história. A princípio era para eles estabelecerem o local seguro, né, o Forge desenvolveu lá com a sua habilidade um escudo protetor, que a Jubileu ia ficar ali meio que estudando enquanto Trini e a Vampira vão investigar. A Vampira vai até o castelo, o antigo covil do Magneto, encontra o Imago, o Gaza. A princípio, os dois tentam prender ela na máquina lá em evolução. E enquanto isso, o Wolverine treta com o novo manda-chuva. E a princípio, pra mim, eu acho que isso era um segundo objetivo dessa história. Né? Assim como no arco que a gente não vai falar ainda, os Sentinelas, é o inimigo da vez. Né? Então a gente tem aí mais ou menos uma luta longa, o Wolverine versus Sauron. É um Sauron que se acha o dono da Terra Selvagem. Ele tá com umas manoplas na mão novas, tá com chifres na cabeça, tá se achando o cara. Ele acha que vai acabar com o Wolverine de qualquer jeito, mesmo jogando manada de dinossauro, o cara num fosso de lava, pedra em cima do cara, e mesmo assim o Wolverine vive tudo isso, porque ele é o herói da história. Claro. Daí, beleza, o Vampira se salva lá dos adversários e depois eles tentam prender o Sauron na máquina e o Coveiro falou, resolvem ao adversário vivo, que eu achei bizarro. Porque, beleza, o Sauron é um personagem recorrente, tranquilo. O cara tava tocando terror lá, de um ter dado um aviso, cortado um asa, sei lá, pra dar um aviso no cara. Realmente é pra isso mesmo, é pra servir de introdução aí, o maior mesmo. E tanto é que, cara, o tempo todo fica na cara que a gente tá falando de Magneto, mas Magneto não é citado em nenhum momento, né? Ninguém tem que citar o nome do Magneto. Vira um negócio meio Harry Potter, né? Que você não pode falar o nome do aquele que todo mundo sabe, né? Inominado, ninguém pode falar, sabe? Mas claramente a história é simplesmente isso, e aí vira uma história básica da Terra Selvagem, né? Acho que só faltou o Khazar aí pra fechar o bingo. Porque você tem os mutados, tem o Sauron, tem a tribo lá dos pterodontes. É o pterodátilo, sei lá. É Dante mesmo. Ah, beleza, então, enfim. E, cara, fica. Só faltou o Khazar aqui pra fechar o arco, né? Acho que proibiram o Khazar, não sei porquê, mas enfim. É basicamente é uma história de passagem mesmo, né? E aí mostra, né? Já tá meio que saindo um pouco daquilo que era a proposta, né? Da revista do Wolverine. E ela começa a ficar mais interligada ao restante do universo X, né? Tanto é que essa história, ela podia estar em qualquer revista dos X-Men, né? Tudo bem, o Wolverine tem o seu destaque e tal, mas é mais uma história dos X-Men, né? Não é uma história do Wolverine. A impressão que eu tenho é que o cara realmente tava sem ideias. Botaram isso pra ele fazer, porque é um prólogo 4 meses antes da saga. Que ainda tem que inventar um outro arco pra então chegar na atração fatal. É, porque ainda tem mais um arco, né? Mais um arcozinho aqui no meio. É, mas isso tudo a gente vai deixar pra parte 2. Promessa aqui do Coveiro que não vai demorar nadinha. Vai ser exatamente o próximo podcast. Acho que a gente aprendeu um pouco com o Divini 2, né? A gente fez isso no Nick Spencer, deu um espaçozinho pros leitores verem outra coisa e dá tempo da gente ler. Só que esse aqui a gente promete que vai ser imediatamente agora, no próximo mês, em setembro. Então, aguardem que a gente tem ainda mais Larry Hama com Wolverine. Uma parte mais escabrosa, mais questionável. Agora que vai começar a parte boa. Tem gosto pra tudo, né? Então, pessoal, até o próximo Nominata 66. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.